Navio Pirata de número 10, porque sim, chegamos neste número. Bucaneiros e bucaneiras, piratas, cães, gatos, sarmentos, papagaios, pessoas sem olhos e pernas de pau e ganchos como mãos. Estamos nós em mais um navio pirata. Eu sou o senhor Daniel. Olá, senhor Daniel. Olá. E aqui ao meu lado temos Pedro Falcão. Olá, como vocês estão? Mais uma quarta-feira atemporal do espaço. Não é quarta-feira, cara. É, então, é quarta-feira e quinta-feira e sexta ao mesmo tempo. Isso que é bom, isso que é bom. Limbo atemporal. E conosco hoje temos dois convidados especialíssimos do site Games Foda. Pois é. Senhor Marcelos. Olá, Marcelos. Boa noite, Games ouvintes. Foda. É sempre uma honra. Eu falei sempre uma honra porque eu tenho mania de falar isso, mas não é sempre uma honra. Nem sempre. Então, dessa vez é uma honra. Dessa vez é uma honra, primeira grande honra. Boa noite, bom dia, boa tarde a todos. Olá, olá. E também temos Arthur Tubas Barata Zeferido. Homem de muitos nomes. O homem de muitos nomes. Verdade, eu tenho muitos nomes mesmo. Por quê? Eu nunca sei qual usar. De onde veio o Barata e de onde veio o Tuba? O Barata vem do meu site, que é o Homem Barata. Pode crer. Homembarata.com.br. Pode crer. Propaganda já. Ó, bom, bom. Tem espaço pra jabá aqui. Pra jabá, não se preocupa, não. É o melhor site que ele já fez. Ah, ó. Olá, cara. Isso é bom, cara. YouTube é meu apelido de infância, porque diz a minha mãe que eu imitava o Tutubarão quando era pequeno. Nossa, ah, Tutubarão. Tutubarão, uma fita. Mostra que ele é velho. Tipo, todos somos velhos porque todos lembramos. Todo aqui mundo o que lembrou que é o e falou, nossa, Tutubarão, pode crer. Eu assisti isso na Rede Manchete, tá ligado? Desde que eu me lembro, me chamam de Tuba. Assim, até minha avó me chama de Tuba. Sério? Caralho, cara. Ah, da hora, cara. Bom, cara, é um apelido de infância. Apelidos pra família inteira. É, são legais. Assim, muito legal. Bom, e pra começar esse navio pirata, eu tenho uma pergunta. E o maldito voo 370 da Malaysia Airlines? Né, cara? Sumiu, né, cara? Que essa porra. Quem levou essa porra, cara? Por onde anda? Por onde anda, cara? É, pra quem não sabe, foi no. Eu acho que foi no. Na segunda-feira passada, se não me engano, né? Que isso aconteceu, que sumiu. Acho que eu de sábado pra domingo passado, não o último. Eu não lembro, só lembro que do nada tinha um avião que não existia mais. Que não existia mais, aí todo mundo entrou em pânico, assim. Sim. Meu Deus, onde foi parar? Aí, obviamente, alienígenas, né? Sim, sim. Foi a primeira... A primeira opção, sim. A primeira opção do que eu aconteceu com o avião. A primeira opção tinha sido viral de Lost, porque... Ou viral do... Ou isso também. Eu não sei se vocês perceberam, mas, tipo, teve isso, aí uma semana depois, o cast de Lost se reuniu. E deu, tipo, uma puta entrevista sobre, tipo, 10 anos de Lost e tal. É, então, okay. Esse ano é que ainda não completou. A gente tá em março. É. A gente tá em março, né? É, tamo sim. É em setembro, eu só sei isso porque eu era retardadamente fã. De Lost? É. Mas era louco. Imagina se dura o viral de março até setembro. Até lá todo mundo se perguntando onde que tá essa bosta. Um Infinite Runner de Lost pra mobile. Eu sei que você é muito boludo pra sumir com um avião, assim, né? Pra ser e falar que era Brinks, tá ligado? Não, galera, Brinks aí. A galera tá viva, não tem problema, não. Mas sabe que nessa que eles reuniram o elenco, eu não sei que porra de evento foi, mas teoricamente eles iam passar o piloto, porque já tava programado esse encontro há mais tempo. Sim. Uhum. Eles não exibiram o piloto em respeito? Pro pessoal que tava lá, em respeito ao desaparecimento do avião. Tô falando, cara, é bizarro essas que coisas. Tem uma teoria de que ele voltou no tempo, ele entrou numa fenda espacial. Exato. E aí ele caiu no dia 11 de setembro no Pentágono. No Pentágono. Caralho, cara. Afinal, imagina. Ninguém sabe de onde veio aquele voo, tá ligado? Sim, cara. Dá pra uma coisa explicar a outra, né? Cara, essa teoria é sua mesmo, porque ela é muito boa. Cara, essa teoria deveria ser a teoria mais oficial plausível, do governo, né, na verdade. Deve ser a explicação do presidente dos Estados Unidos. E pior que realmente, né? Porque as primeiras informações que eles foram divulgando foi que tinha dois passaportes roubados, né, no Olá. Voo. Aí eles falaram, então obviamente é terrorismo, alguma coisa. Só que aí eles não encontraram nenhuma explosão, nenhuma nada, e não encontraram os pedaços do avião, né? Que era, tecnicamente, era. Ah, mas daí tem mais os chineses, né? Que estão miguelando em folha ali. Então, não são os malasianos mesmo. Né? Porque eles escolaram lá e falaram assim, tão, né? Os malaios, aliás. Malaios. Malasianos. Ou malas. Malasianos, parece que o cara veio de outro planeta. É, malasianos. É. Esses, onde, malasianos foi quem sequestrou o avião. Os malaios foram quem se fuderam. Vilão do National Kid. É, então. Grandes dançarinos de shuffle. Exato. Exato. E eles... É, e aí tava o governo... Todo mundo no mundo tava preocupado. Não, vamos achar aí esse avião, né? Só que aí o governo tava tipo... O governo da Malásia tava tipo... Precisa não. Sussa, vai, a gente resolve aqui, dá um jeito aqui e tal, é, né? Aí os caras, não, mas mano, vamos ver aí, você tem umas informações que vocês descobriram. Ah, nada não, tinha quieto. Mó trampo. Mó trampo. É, tava, sei lá, o governo americano, na ONU, todo mundo, avião, avião, avião. Aí os malaios, relaxa, é nóis. Tá é nóis, deixa relaxa. Os caras ficam de boa aí, tá ligado? Ah, então foda-se. Esses caras que se virem, né? Mas pelo visto, a história mais plausível até agora é de que realmente houve um sequestro e sumiram com o avião e tal. Não, mais plausível até agora é a teoria do tubo. Assim. Ah, é verdade. É, essa é de fato a mais plausível. Então foda-se. Foda-se a explicação. Foda-se, não sei porque eu vou continuar explicando isso. Não social. Sei também. Então, beleza, foda-se. Vai, vou, então, vou enfim, continuar. Foda-se o avião. Isso é só pra lembrar, mais uma vez, que o mundo continua bizarro. Continua uma bosta. Né? Exato. Tem muita gente sendo escroto por aí. Tradicionalmente, no começo do navio pirata, a gente sempre lembra que o mundo tá uma merda, né? Exato. E quando deixar de ser uma merda, a gente vai fazer uma grande festa aqui. Exato, exato. É a festa do final da merda. Tá exato, exato. Vai sortear um PS Vita pra todo mundo. Sim, olha, exato. Assim que deixar de ser uma merda, aí sorteio. Gente, sim, exatamente. É um sorteio, um Vita. Então, portanto, galera, se vocês querem um PS Vita, tratem de fazer um mundo menos merda, tá ligado? Que tá osso, mano. Tá osso. Enfim, vamos falar de coisa boa, então, né? Como sempre. Hoje a gente tem um monte de coisa. Um monte falar. De coisa boa, cara. Vamos dar aquela pausa mágica, espectral, espacial. Vamos. E aí a gente volta pra falar. Sumir que nem um avião. Sumir que nem um avião. Aparece. Então, beleza. Em 11 de setembro. Estamos que nem um avião da Malásia que sumiu e apareceu no dia 11 de setembro. Estamos no dia 11 de setembro agora. Sim, voltamos no tempo. E agora vamos falar de jogos. Vocês lembram? Vocês lembram o que vocês estavam fazendo dia 11 de setembro? Eu lembro, tava no colégio. A gente tava na mesma sala já, eu lembro, né? Que tinha um brother nosso que chegou assim, mano, meteram bomba no Brooklyn. Tá ligado? Os mano tomaram um bom, tipo, caralho. Caralho, que pesado, né? E, tipo, não tinha nada a ver, né? Era 2001. 2001, eu tava na oitava série. Tava? Quantos anos você tem? 26. Você tava na sétima série. É? É, porque a gente tava na oitava. A gente tinha um ano mais velho. Não, mas eu vou fazer 27 assim. Ah, então você estava na oitava série. Enfim. Eu sei mais do que você sobre sua vida escolar. Eu não sei se era só minha escola que tinha isso, que pensando agora era um troço muito surreal, mas a professora de educação física eventualmente tirava a gente da escola pra caminhar pela rua. Como assim, cara? Dar uma volta, tipo... Dia do rolê. Cooper, assim. Né? É, sei lá, educação física, vamos caminhar. Bota a molecada pra andar. Aí quando a gente voltou, já tava um caos, porque eu estudava de manhã. Pode crer. Aí falaram, teve ataque terrorista nos Estados Unidos. Aí eu virei pro um amigo meu, que o apelido dele era Gordo. E talvez seja por isso que vocês davam muito rolê. É, né? Sim. Davam dados. Na época não existia bullying, então era legal chamar ele de Gordo. Ele até se sentia, tinha uma autoestima, tá ligado? Sim. Tipo, pelo menos me chamam de alguma coisa. Pelo menos eu tenho um apelido, tá ligado? Exatamente. Aí eu falei, na sinceridade, assim... Gordo, o que é um ataque terrorista? Aí ele falou com uma puta segurança assim, nossa, é que tá tendo vários assaltos por lá e tal. Gordo, assaltaram em geral. Gordo manjudo, velho. Caralho, cara. Eu nossa. Sei que todo mundo lembra, quem não estudava lembrava disso, porque acho que no dia o Goku ia virar Super Saiyajin 3 na TV Globinho. Aí cortou pra mostrar uns prédios pegando fogo e todo mundo, meu, o cadê Goku, o Goku? Cara? Super Saiyajin, a gente tá esperando 3 anos pra essa coisa do setor. É mó bosta, cara. Aliás, eu lembro. O que eu lembro que era engraçado na nossa classe, que a gente estudava em colégio de Playboy. Sim. Então tinha muito pai de gente que tava morando em Miami, tá ligado? Sim, é verdade, cara. E ele já, tipo, era em Nova York o negócio, tipo, mas tipo, tinha uma galera que em Miami já tava, meu pai vai morrer. Vai morrer, a galera chorando. Chorando indo na classe, assim, a gente, nossa, mano, tem que zoar, né? Tá meio longe uma coisa da outra. Zoado. É foda, cara. Mas é. E você, Tubo, você lembra? Eu tava no colégio mesmo, E na hora eu nem soube de nada. Quando eu cheguei em casa pra almoçar, e minha mãe tava desesperada. Pode TV crer. Ligado. E, nossa, tá em guerra os Estados Unidos. É, eu lembro que eu entrei na... Chocou todo mundo. Uma coisa que eu lembro foi que a gente viu, tava assistindo, acho que numa TV que tinha no laboratório, alguma coisa assim, que a gente tava assistindo os negócios. Aí foi que eu cheguei voltando, correndo pra classe, só entrei na classe e falei... Aê, eu vejo todos vocês na Terceira Guerra Mundial, seus loucos. Eu lembro que eu fiquei, tipo... Nada a ver. Duas semanas vendo o CNN direto, assim... Sim. Eu aprendi muito inglês nessa época. É, né? Bom, mano, muito bom. O nível de inglês de todo mundo subiu na época. Só esperando cair a bomba em algum lugar. Não, agora vai dar merda. Agora é uma bomba atômica. Né? Eu tava esperando. Pra alguma coisa, que era essa caoticagem toda. Pois é. Inglês. Pois é verdade. Pelo menos isso. Mas voltando, né? Chega de tristeza, chega de tristeza. Vamos falar de 2014. Sim. É o ano cheio de jogo indie, muito louco. O ano do cavalo. Muito, muito bons. O ano do cavalo? É. Caralho. Eu o ano do cavalo. E assim aqui. Como o cavalo, esses jogos ainda vão chegar com... Chinês. Oi? Isso no chinês, ah. É. Obviamente, né? Não sei, às vezes fala. Na terra toda é o ano do cavalo, porque, sei lá... Eu estou comemorando o ano do cavalo, não sei vocês. É tipo o ano do Luigi, assim. É tipo o ano do Luigi, barra do cavalo. Bom, mas assim como um cavalo, esses jogos ainda vão chegar bem, bem gudos. Muito bem. Totalmente fudendo tudo e mostrando quem é que manda. E temos aqui uma seleção de jogos muito loucos. Que estamos esperando. Pois é, a gente selecionou dois cada, né? Porque tinha uma lista gigante que a gente, tipo, que existe, né? De jogos que vão ser lançados em 2014. Alguns, inclusive, já foram lançados. Muitos do que eu já estava esperando ser lançado, assim. Mas cada um aqui escolheu dois, né? Ah. Então, já que eu estou falando aqui, eu vou já começar. Aproveita o embalo e fala. Vou começar. Então, meu, é um que eu queria muito, já puxando a sardinha pro lado brasileiro da coisa, né? Eu queria muito jogar o Chroma Squad. Sim, cara. Esse jogo eu tô coçando pra meu. Muito, né, cara? Pra chegar em minhas mãos. Da Behold Studios, que é de Brasília. É, inclusive, eu já entrevistei os caras da Behold quando eu tava lá no Kotaku. E eles estão numa vibe já de, tipo, um ano e pouco, já que eles estão fritando em Super Sentai, em várias fitas eu e tudo mais. Eu conversei com o Guilherme. Com o Guilherme recentemente. Novembro. Ele me falou que eles não aguentavam mais ver Kamen Rider, né? Então. O dia inteiro. Né? Eles entraram numa vibe mesmo, assim, do negócio. Do bagulho, né? E o que é louco é que desde que o Marcos Venturelli, que é do Dungeon Land, né? Ele entrou no time da Behold como game designer, o jogo cresceu mesmo, assim, né? Tem muito mais coisa agora. Parece que, tipo, o sistema de batalha tá muito mais complexo, tá tudo mais recheado, assim, né? E, porra, eu acho que não só pelo lance de ser Super Sentai, mas por ser um jogo de estratégia bem... Tem muito jogo de estratégia agora, né? XCOM ajudou isso daí, né? Meteu o pé no... Jogo de estratégia nunca é demais, cara. Nunca é demais, nunca né, é demais, cara? Cara? Isso que eu acho. E tem essa vibe meio XCOM de você fazer essas Sim. coisas e tal, escolher o seu time... Uhum. Com habilidades específicas, etc. E eu acho que eu gostei muito, por exemplo, no Knights of Pen and Paper, que também é deles, eu gostei muito não só da parte do RPG da coisa, né, de lutar, de conquistar coisas, e quests e o caralho, mas da parte de management mesmo, assim, de tipo, bota um pouquinho ali, seleciona um pouquinho aqui, Sim, e vai, tipo, gerenciando sua parte, assim. E eu gostei muito, de, tipo, você usar esse management no estúdio, eu acho que... Sim, essa parte eu acho que vai ser muito divertida também, muito assim. Boa, cara. E vai ser engraçado pra caralho, né? Não, e fora pixel art boludo, né? Fora o pixel art boludo lá, o pessoal lá da Behold. A galera mandando bem exato. Eles mandam muito bem com de pixel art, é muito foda. Será que esse também vai ter o Hinks? É verdade, porque no Knights of Pen and Paper ele tava, né? Ele tava nessa, quem sabe. Pra quem não sabe, o Hinks é um cara, um desgraçado, escreve pra gente. E tem um outro canal no Twitch onde ele joga pessimamente jogos antigos. Pode crer. E ele é um easter egg de jogos indies brasileiros. Ele tá em vários. Que louco, cara. Com participações especiais. Eu não sei porque as pessoas gostam dele e acham, vou pôr Hinks no jogo. Mas... Easter egg ambulante. É, tipo, da boa sorte. Assim. Da boa sorte, às vezes. É, amuleto. Pior que os jogos que ele, em que ele aparece. Apareceu fizeram sucesso. Aí, que louco. Acho que tem a ver, hein? Uhum. Acho que tem a ver. E esse foi o meu primeiro... Um outro que eu curti bastante, eu joguei a demo ano passado. Eu não sou muito adepto de jogo de terror, porque... Vou ser sincero aqui, né? Eu cago de medo com coisas de terror, mas cago mesmo, assim. Eu não consigo assistir filme direito. De... Uh-huh. Assim, eu sou o cara mais... Cagão. Também, mas eu sou o cara... Tipo, que eu não acredito em... Eu sou ateu, eu não acredito em espírito, essas coisas. Mas, mano, bota uma porra de um filme de espírito japonês saindo do esgoto, indo atrás de você. Dorme de luz acesa, meu. Puta, velho, é foda, semana, mano. Cara. Eu não consigo. Tem algo mais forte do que eu que me fode em relação a isso. Você consegue jogar com gente perto? Mano, nem... talvez. E mesmo assim, tipo, eu fico meio, tipo, tenso, assim, sabe? É o tipo de coisa que abala a sua descrença, né? Meu, é sério, é bizarro, exato. Isso abala a minha descrença, entendeu? Tipo, eu começo a pensar por que eu tenho tanto medo dessas merdas, sabe? Eu tenho esse problema com filme, mas eu adoro jogo de terror por algum motivo. Eu faço questão de jogar sempre no escuro, com fone e tudo. Terror é um bagulho louco, cara. Eu pago um pau pra terror, velho. Quando bem feito... Pra você ter uma noção, eu tive... Teve uma prévia do Last of Us. Se não me engano, acho que você tava nessa prévia, que foi numa festa da Sony, alguma coisa que teve. Tava? Eu acho que sim. Eu acho que eu tinha te trombado lá esses dias. Outro cara de drags. Você tem vários desses por aí. Desses caras que curtem reggae, né? Eu lembro que... E o preview era com... Era pra você jogar, você usava aquele fone que tem, né? Do PlayStation, que é 7.1, os caralho, uma fone foda, sei lá o quê. E, cara, meu, assim que os clickers começaram a... fazer aquele barulhinho, tipo, na hora eu já tirei o fone. Eu falei, não, mano, não... vai se fuder, mano. Porque eu fico olhando pra trás, ali, tipo, bate no meu cérebro, não sei o que que é, cara. Mandou o cara da assessoria se fuder. vai tomar no meio do seu cu, eu não vou jogar essa porra. Tirou flipou o fone, a mesa, quebrou tá o jogo. Você tá louco, irmão? Você tá louco, truta? Mas, enfim, voltando, eu não sou desses. Eu acho muito foda, mas eu não sou muito de jogar jogo de terror. No entanto, eu gostei muito de jogar o Neverending Nightmares, que é um jogo bem... É de um, acho que não é um cara só que tá fazendo, que é da Infinitap Games. E eu gostei porque basicamente a história do jogo, você acorda sempre dentro de um pesadelo e você tem que andar pela casa, e é sempre a mesma casa, só que você vai sempre descobrindo coisas novas pela casa e, tipo, abrindo quartos novos e tudo mais. E sempre a noite termina, tipo, em alguma coisa escorrendo, assim, tipo, alguém que se encontra morto, tipo, e aí uma cena mó chocante e tudo mais, e aí você vai acordando sempre, toda vez que você toma esse susto, pá, e você vai e acorda de novo em outro pesadelo, e aí é sempre pior, ou às vezes tem uma arma, às vezes tem um objeto que você tem que usar, e ele é bem simples, assim, e o que eu gostei bastante foi também o estilo de arte deles, assim, o estilo a direção de arte, que é tudo em rachura, tá ligado? Que tá surgindo bastante, né, esses jogos que são desenhados à mão mesmo, assim, e tal. E é tudo animado à mão. E esse justamente é o caso desse. E é tudo preto e branco, rachurado, assim. E eles usam muito o lance de sombras e tudo mais. E eu curti muito isso, assim. Mas ele é 2D, assim? Ele é 2Dzão. Né? Ele é 2Dzão. Você vai andando, assim, só. E é muito louco aqui, por exemplo. Sempre, tipo, de vez em quando você tá passando, assim, na janela. De repente dá, tipo... uma trovejada ou apaga a luz, e aí quando acende de novo tem tipo uma sombra que aparece logo atrás de você, assim, e some, tá ligado? Caralho. Dá uns cagaços do nada, assim, tipo, mesmo, assim, é muito louco. E eu gostei desse, eu consegui jogar esse. Então, por isso que esse é um jogo que eu estou aguardando, se não me engano, vai sair. Mas eu achei engraçado, né? Jogos de terror 2014. Que você consegue jogar geralmente são os jogos que você joga pra caralho, tipo Dead Space, por exemplo. Sim, exatamente, é verdade. Tipo, são poucos que eu consigo jogar, mas quando eu pego, assim, eu vou e jogo. Jogo Silent mesmo. Hill também, cara. Silent Hill também, exatamente. Acho que é a frustração de não conseguir jogar os outros quando aparece um vai conceder o pote. Você se compensa, tá ligado? Não precisa nem ser terror. Acho que todo mundo tem um gênero que fala, puta, tal. O gênero meio que não é pra mim. Mas você aí pega um jogo, você fala, nossa, agora eu vou descontar tudo de todos os que eu não joguei. Eu acho que é pra mim. Com jogo de corrida, cara. Eu sou péssimo com jogo de corrida. Eu odeio jogo de corrida realista. Eu acho uma bosta, cara. Mas daí se eu pego um Mario Kart da vida ou qualquer bosta do gênero assim, tal, que eu mando bem, eu faço, velho, agora, tá ligado? Foda-se todo assim. Mundo. Pior que é Mario Kart, hein, cara. Mas é um jogo de corrida, velho. Veja bem, cara. Não é porque é kart que não é corrida. Justo. Mas falando de terror, cara, um jogo que eu tô esperando pra caralho esse ano é o Darkest Dungeon. Da Red Hook Studios. Pode crer. Que é basicamente. Que, se eu não me engano, os caras já fizeram alguns jogos de tabuleiro e por aí vai. E o conceito todo desse jogo é basicamente pegar um grupo de aventureiros que não se conhecem e jogar dentro de um calabouço ali, né? Pra explorar e por aí vai, né? Só que o grande detalhe é que, tipo, justamente por serem aventureiros que não se conhecem, ao longo do jogo você pode, sei lá, ter o guerreiro não curtir o seu ladrão e eles começam a tretar entre si. E é um jogo bastante focado no terror psicológico mesmo, assim, de estar dentro de um calabouço rodeado de monstros. Porque isso eu acho que é muito engraçado. Eu tô jogando, sim, tipo, eu ainda tô jogando Bravely Default agora, assim. E é muito engraçado que às vezes ele, tipo, do nada, ele, tipo, ah, não, a gente tá aqui, puta, ambiente bonito, agora a gente vai entrar nessa merda, esse negócio cheio de monstros bizarros, sem cabeça. Tipo. Sussa, tá ligado? De boa. Alguns monstros, tá? Eu falei, mano, não, pô, é aterrorizante essa merda, tá ligado? Você tá lá, você é um camponês, você tá, tipo, vendo sua vida ali, colhendo milho durante sua vida toda, e de repente você tem que pegar uma espada pra cortar um bicho que, tipo, vai te matar com o poder da escuridão, pois, sabe? Assim, não, é, tipo... e mesmo assim, cara, mesmo se você for guerreiro, cara, imagina você, um guerreiro, entra dentro de um buraco cheio de monstro, com outros três caras que você não faz nem ideia de quem são, tá ligado? Tipo, quem é esse cara, tá ligado? Vai que ele me enfia uma bala na testa, tá ligado? É tenso. E a fita é justamente isso. Nesse jogo eles focam muito nisso. Então, sei lá, às vezes você tá jogando o jogo e um dos seus personagens pode simplesmente pegar e enlouquecer, tá ligado? Pode ou crer. Ele entra em desespero e joga. Nossa. E começa a mandar mal. Tipo, é um jogo... É que, não sei, não saíram muitas... Muita informação vídeos, muita ainda, informação não. Disso, é, tá ligado? É. O que tem que eles estavam fazendo no final do Penny Arcade Report era um... Meio que uma... Cada semana eles postavam um... Meio que com texto de como tava rolando a produção do jogo, assim. Então, pode crer. Mas... E eles têm um trailer aí no YouTube e tudo mais que já dá meio que um... Dá pra dar uma olhada... Como é que vai ser a cara do bagulho, assim. É, ele também é tudo desenhado, né? É, tudo desenhado. É meio... O traço lembra um pouco as coisas do Hellboy, assim, tudo mais. É uma mistura de Hellboy com os contos do Lovecraft. Pode crer. É realmente interessante, cara. Quando eu fiquei sabendo desse jogo, eu fiquei de cara, assim. É uma coisa que eu tô realmente querendo jogar. Louco. Outro que também tá me... Falando em violência, né? Essas coisas, né? Outro que também tá me deixando bem instigado é o Hotline Miami 2, né? Porque o primeiro, porra. Mano, nossa. O primeiro que é ridículo de foda, tá ligado? Eu joguei na BGS o Hotline Miami 2. E é louco que ele tá ainda... Tipo, tudo que era bom do 1, ele tá melhor. Sabe aquele caso clássico? Isso é bom, agora é melhor, sabe? Sim, essa sim, coisa? Sim. E é o caso clássico desse, assim, de... Tipo, é muito mais o ritmo e o jeito certo de você matar os caras na fase. Você tem que ficar um tempão morrendo até você descobrir certinho o timing mesmo, assim, sabe? Uh-huh. É muito mais pesado. Tipo, é um pouco mais difícil e até mais rápido, assim. Que louco. E eu achei muito louco. E a trilha sonora. A trilha sonora dos caras sempre foi muito foda, cara. Nossa, tipo, é muito foda. O primeiro foda, jogo mano. É debulhante, cara. É ridículo. Quando você jogou, tinha mais gente jogando. Porque quando a gente chegou lá, o stand da Devolver tava abandonado, assim. Deu não, dó, cara. Ninguém tava lá jogando. Eu achei bizarro, porque tinha lá pra jogar tinha duas máquinas com o Hotline Miami. Aí tinha uma com Shadow Warrior, que também é um puta jogo divertido, que saiu ano passado. É divertido pra caralho. Aliás, eu acho que tava até em promoção no Steam esses dias. Tinha um Lufthausers lá também. E o Lufthausers. Isso saiu que eu ia falar. Também. Só que era o saiu anteontem, Era o de Vita mesmo. Tinha o de Vita e tinha o de PC também. Pode crer. É, tinha esses dois. Mas tava vazio mesmo. Tanto que a gente chegou lá e tipo, ah, a gente pode jogar ele lá? Fica aí, fica à vontade. O cara ficou tempão. Muito feliz. Ele depois ele deu entrevista, deu camiseta. Deu camiseta pra vocês, caralho. Sobrando no armário lá até. Que da hora, cara. E vocês, caras? Que jogos indie vocês estão esperando pra esse ano, hein? Verdade, e vocês? Fala aí, pode falar tudo. Eu primeiro? Vai, Tuba. Eu tenho dois que não estão na lista, porque eu sou diferentão. Olá, mano. Ó, diferentão. É o indie dos indies. É o Clockwork Empires, que é um jogo do pessoal que fez Dungeons of Dreadmore, que é aquele jogo de roguelike, todo engraçadão, todo cheio de piada. Pode crer. Que é um jogo tipo um SimCity da vida, assim, só que é na Revolução Industrial, na época do imperialismo. Então, cara, você... Que da hora. Um pessoal britânico monta uma colônia numa selva. Uhum. E é meio steampunk. E os seus habitantes podem achar artefatos perdidos na floresta para invocar um Cthulhu. Que animal, cara. Começa a morrer todo mundo. Que animal. Os seus habitantes começam a adorar o capeta. Então, de quem que é isso aí? É desse pessoal do... Eu esqueci o nome do estúdio. Ah, sim, sim. É do Dungeons of Dreadmore. Então achei que o de mundo negro também, porque o pessoal gosta disso. Sim, porra, sim. Animal, cara, animal. Louco. E você tem cientistas, tem filósofos. Porque... Que filósofos. Eles falam que vai ser muito complexo, né? Não sei, sempre que prometem assim, não chega no nível que eles prometem. Mas uhum. Dizem que cada habitante vai ser uma pessoa. Tudo. Que da hora, cara. Animal. Isso que eu acho da hora, né? Tipo, tem essa possibilidade de explorar essas pequenas coisinhas que são sim, legais, cara, né? Pô. Definitivamente, cara. Que massa. E... Tinha outro que eu queria falar, que é o Radio of the Universe, que é um jogo que ele Tem um na lista que é o Hyper Light Drifter. Pode ele crer. É bem parecido com ele, o estilo de arte, assim. Ele é meio cyberpunk. Pode crer, pode no crer. Mundo pós-apocalíptico, ele é tipo um Zelda. Qual que é o nome? Rage of the Universe. Ah, eu acho que eu vi isso daí. Que louco. Eu acho que eu vi ele isso é tipo um Zelda cyberpunk no futuro pós-apocalíptico. Que animal. Eu fiquei sabendo dessa porra. Pode crer. Ele é todo coloridão, todo... Que foda. Louco. Da hora. De quem que é esse daí também, você lembra? Esse eu não lembro de quem que era mesmo. Era um cara sozinho fazendo, se não me engano. Sempre era. É, né, cara? Sempre é um filho da ele puta ali. Ele fez um Kickstarter lá, pediu uma graninha, conseguiu e tá fazendo. Sempre tem o nóinho, né, cara? Mano. Que da hora, da hora. Sempre tem um desgraçado. Sempre, cara. E você, Marcelo? Cara, eu vou começar igual o Falcão. Vou começar com um brasileiro. Ó, oh, isso aí. Que é... O do pessoal que fez Oniken. Ah, sim. O pessoal da Joy Masher. Gente finíssima. Mais o Danilo, né? Porque o Oniken eram dois caras e o Pedro saiu. Ah, é verdade. Mas segue bem o estilo que é o Odalus. Eu não sei a pronúncia. Eu já perguntei pra ele. Odalus. Eu acho que é Odalus, eu acho. Eu acho que é Odaluz. Odaluz. É uma referência a Jesus, uma coisa mais cara, religiosa. Uma coisa assim. Cristã, assim, é. Né? Uhum. Mas... Tipo, vários demônios pra você matar. Né? É, olha aí. É, tem, ele, tá, ele tem ilumina, razão. Ele ilumina. Por onde ele passa, ele ilumina. É, tipo, destruindo os demônios. Achei exatamente. Poético isso. O Sana nas alturas, cara. Ele tem um subtítulo também, que eu esqueci. Que era alguma coisa com negros. The Dark alguma coisa. The Dark something. Algo com negros. Negros something. E... Da mesma maneira como o Oniken foi muito influenciado por... Jogos como, sei lá, Shinobi, Ninja Gaiden. Sim. E aquele outro que eu sempre esqueço o nome, que ele quer ser hipster e fala assim... Ah, Vice. Isso. Isso, eu tô ligado desse pico aí, da Vice. Ah, agora tem isso também, mas é mais puxado pra um Castlevania. É, né? E... Que é, obviamente, a influência direta, né? A maior influência do Danilo ali é, tipo, Castlevania, né? Sim, tipo, com certeza. Danilo pira forte. A ali é Highlander. Highlander. É. Então, uma coisa que eu gostei no Oniken, que mantém, porque quem conhece o Danilo vê que é dele, é que ele gosta de jogo antigo, mas ele gosta dessa cultura de anos 80, essa coisa toscona, trash. Ele vive o bagulho. No episódio passado, né, do Navio Pirata, a gente teve, né, o Glauber Kotak e o Pedro Santo vieram, participaram aqui, e a gente justamente estava falando de como o Danilo é daqueles que não é só, beleza, escolher... Os pixels e a estética mais ou menos desse jeito. Não, ele vai e pega se limitar a paleta que de cor específica, né? Tipo, do Nintendinho. E é foda. Ele é foda. E é engraçado que ele é daltônico, né? E ele é daltônico. Isso eu não sabia. É. Muito bom. Aliás, a Shana, que é a minha namorada, ela lançou a teoria, a gente tava no Suki, ela jogou essa teoria aí, de que o Oniken, ele é bastante esverdeado justamente porque ninguém avisou ele. Digo, tipo, tá ligado que isso daqui não é vermelho e verde, tá ligado? Aí isso é só verde. É, eu surgi com outra teoria, porque a paleta do Oniken, ela tem muitos momentos que ela é muito esverdeada mesmo. Ela, no geral, joga bastante esverdeado. Eu acho que, na verdade, a Thaís, que é casada com ele... Deixa assim, porque ela sabe que lá na frente ele vai estar sendo entrevistado pela Times e o cara vai falar, esse estilo de arte incrível que é só seu. Ele vai falar, então, eu sou daltônico. Nossa! E aí sai na capa. É, exatamente. Ela tá esperando o momento certo, né? Pra Mas eu joguei... Saiu o beta, né? É, eu joguei o beta e é legal porque eles evoluíram todo... Tanto na parte pixel art, quanto no level design como um todo, você vê que eles aprenderam. O estúdio cresceu junto com... Pode crer. No desenvolvimento do jogo. A Thaís tá bem envolvida também, né, nesse. No Oniken, ela não ela mais estava resolvendo tretas administrativas da parada. Ela fez o design ali, da última fase, eu acho. É. Né, mas depois... E nessa ela tá pelo menos envolvida. A versão do Steam, a primeira fase é diferente. Pode crer. Né? É verdade. Eu acho que ela ajudou a dar uma refinada. Dá um tapa ali. Animal. Louco. Que mais? Eu tô bem ansioso e o outro eu fiquei indeciso entre dois muito clichês. Opa, pode falar. Pode falar dois? Assim, pode falar, cara. Fala o que o seu coração mandar, cara. Um dele, então, eu vou falar rapidinho pra ocupar o tempo de um. Ah, vai lá. Um deles é o Transistor. Pode crer. Que é da Supergiant. Eu sempre confundo o nome dele. É Supergiant. Eu acho que é. Supergiant mesmo. Que é o pessoal do Bastion. Isso. E eu tô muito curioso com ele. Eu sei pouco sobre o jogo. É que não acho saiu que... muita coisa, né? Né? Tipo, saiu pouca coisinha. Saiu acho que o trailer só. É. Um trailer com uma música animal. É, é. E, não, e o sistema de luta é muito foda, assim, de tipo... É, espadas a longa distância, e a curta distância e muda. E tem um é detalhe do gameplay do Transistor que eu sei, que ó, ainda tá meio vago, mas pelo que eu entendi, você tem uma barrinha... Pode crer. Que você gasta pra meio que pausar o jogo, entre aspas, e planejar os seus ataques quase como um jogo de estratégia. Caralho. Aí os seus próprios movimentos vão ser usando essa barrinha, acho que a barrinha vai gastando por, sei lá, turnos. Eu não entendi muito bem, mas é uma coisa nesse sentido. Que brisa, cara. Em um momento muito crítico, quando você estiver muito encurralado, você pode planejar os próximos movimentos com o jogo pausado. Que louco, cara. Isso é louco. Porra, Bastion, além de ter sido um jogo do caralho, viajava muito na forma de contar a história, né? Sim, a narrativa é muito louca, cara. Tô curioso pra saber o que eles vão fazer nesse aí. Sim. Pode crer, verdade. E o outro é o do nosso querido Jonathan Blow. Ah, sim. Adorado. Que tem o nome, como a gente tava falando antes da gravar aqui, que tem o nome de um investidor da bolsa de Wall Street. De Wall Street. Jonathan Blow. Jonathan Blow. Que é um cara muito pra cima, né? Um cara muito espirituoso, sempre muito alegre. Assim, good vibes pra caralho. Né? Apenas good vibes. Porque não lembro, ele fez o Braid, né? Sim, ele fez Braid, ele é o cãozinho dos teclados dos jogos indie. Exatamente. Aí. Hoje em dia é fácil falar mal dele, porque ele pede pra falar mal dele, mas não dá pra negar que não fosse ele as coisas não estariam tão boas. É verdade, sim. Verdade. Isso é verdade. Não, sim. Ele que puxou o carro ali da parada, né? Foi verdade. E é The Witness, eu não sei se é só The Witness ou The Witness. Acho que é The Witness, é. Que parece que não tem nada a ver com Braid, aparentemente, além do fato de ser o mesmo cara. Uns puzzles bizarros e ser o mesmo cara. Ah, é verdade. Parece que é mais parecido com Myst, né? Um climão. É, eu senti um climão Myst mesmo. Gente, tipo, você vai. Aqui tem um puzzle no meio do pico, aí você vai e resolve. Agora você vai lá do outro lado, tem outro puzzle. Nossa, abriu Myst me fudia a cabeça quando era moleque, velho. É, era foda, né? Um jogo, né, cara? Fudedor de cabeças, cara. Era, cara. Bizarro, velho. E o. Ele sai, só que ele no começo vai ser exclusivo pro PlayStation 4, né? A Sony investiu pesado no... Tanto que a primeira vez que foi revelado esse jogo foi durante a apresentação da Sony na E3 ano passado. Não, né? Acho que foi antes. Foi antes? A revelação do PlayStation 4 na revelação. É verdade, foi na revelação do PlayStation 4. Até todo mundo ficou chocado, porque chamaram a Blizzard, chamaram a Band e chamaram... O Jonathan. É verdade. É verdade. Foi isso mesmo. Mas apesar do Jonathan mesmo, Blow ser o rei do... ser o rei do drama, mas ficar nessa brisa de eu dominei o mundo e eu sou milionário, mas... E ninguém me compreende. Uhum. Eu sou incompreendido. É, como a gente milionário disse, ele triste. É o Los Hermanos dos jogos indie. Bem resumido, cara, bem resumido. Apesar do Jonathan Blow ser o Marcelo Camelo do desenvolvimento indie... Ai, que horror, cara. Que horror, mas a comparação é perfeita, é real isso. Eu gosto muito de Braid, eu acho um jogo inteligentíssimo. É um belo jogo, cara. Espero que... O sucesso tenha servido pra ele evoluir, em vez de ficar nessa de ninguém me entende, eu fazer um troço que ninguém entende mesmo. Mesmo, né? Que vai ser um lixo, como... Não, eu acho que vai ser bom. É, eu tenho certeza que ele vai chorar. Assim que lançar, todo mundo vai gostar do jogo e vai falar, vocês não entenderam nada. E ele vai odiar isso, O Soulja Boy vai vir fazer um vídeo sobre o jogo dele, ele vai odiar. Exatamente. Mais uma vez, tá ligado? Mais uma vez, tá ligado? Exatamente. Muito bom, galera. Muito bom. Isso tem é alguns louco. Mais, acho que eu gostaria só de mencionar. Tem um que se chama Pavilion, que se não me engano vai sair logo mais para iOS, PC e várias plataformas, que é a brisa que eles estão forçando, não tem outra palavra para falar isso, mas eles realmente estão forçando essa ideia de que o jogo deles é em quarta pessoa, né? Que você controla o cenário para o personagem principal meio que ir caminhando por um labirinto meio bizarro, assim, meio bucólico e tal. Parece muito interessante o conceito do game design deles, eu achei interessante. É meio antigo, né? Porque... Mario Kart 64 já fazia isso. O quarto player era em uma quarta pessoa ali. Isso é verdade. É praticamente isso aí. E tem agora um todo também. Mundo fechou o podcast, né? Acabou agora. Acabou. Vocês podem ir pra casa agora, acabou. Agora tem também o Gods Will Be Watching, que é o mesmo estilo de arte do Sword and Sorcery, né? Super Brothers. Super Bros. que é tipo... É uma brisa meio FTL, né? Que você tem que controlar... Você tá no meio de uma treta espacial e você tem que controlar a nave através de comandos específicos das salas específicas. Você vai lá na sala e aperta os botões e tal. E aí tem essa brisa bem... Só que dessa vez, ao contrário do FTL, ele é bem mais dentro da nave. Você correndo de um lado pro outro. Sim. Dentro da nave mesmo, assim. É, me pareceu uma coisa ser bem, bem interessante. Tem o Below, que é da Capybara Games, justamente o pessoal que fez o Sword and Sorcery, tem né? Tem da Capybara que é muito bom, que eu lembrei agora, que é o Super Time Force. Ah, é verdade, tem o Super Time Force. Tipo, já saiu ou não? Não, ninguém sabe quando vai sair. Eles botaram dois no... Assim que é pra esse ano, era pro ano passado. Pode crer. Acho que ele é só pra Xbox de início. Pode crer. Ele é tipo um contra com Viagem no Tempo. Seu personagem morre, aí vem um outro personagem e tenta impedir que ele morreu. Pode crer, eu vi. É muito louco, é verdade. Tinha até esquecido, justamente, porque eles tinham falado, vai sair... E ficou. Sim, por isso tá mesmo, parado. Né? É, tá parado, é verdade. Ele é muito bom. E tem outro deles que é esse Below, que é tipo um roguelike e é bonito pra caralho, é meio melancólico e tal. É, eu quero ver o que eles vão fazer, assim, como é que eles vão esse trabalhar é isso aí. Esse é só pra Xbox One, né? Esse vai ser só pra Xbox One, se não me engano, né? Isso vai ser exclusivo. Depois lança, né? Depois ele solta. Mas por enquanto vai ser só pra Xbox One. Outro que eu gostei bastante, é o estilo também de arte, foi o Apotheon, que é da Alien Trap Games. Que é basicamente um guacamelee, só que todo passado em um vaso grego. Naquele estilo de vaso grego, assim, né? E é muito louco, tipo... Puta, eu sempre pirei muito nesses estilos de arte clássica, assim, né? De ilustração clássica. E esse me parece ser muito bonito e eu acho que vai ser interessante. E um último também é um que foi prometido, foi um dos primeiros que entrou no Steam Greenlight. Que foi o Routine, que é basicamente um Amnesia, né? Só que no espaço. É, você tá numa lua, você tá numa base espacial, uma base na lua e tal, abandonada, não tem nada, e você vai andando e você ouve passos e pessoas, e você também não pode atacar e não pode fazer nada e tal, parece ser interessante. É mais um desses jogos que eu não vou jogar. Sim, provavelmente. Uma doideira no espaço. Mas me parece ser bem interessante. Sim. Mas algum aí pra lista? Pra já que... Ainda nas menções honrosas, talvez esse ano a gente tenha Frog Fraction 2. Verdade, é verdade. Que tem tudo pra ser o melhor jogo do ano. Muito bem. Tem muito o bem. Barclay Shrap and Jam Gaiden 2. Qual que é esse? O Barclay Shrap and Jam Gaiden, que saiu, é um RPG sobre o Charles Barclay. Nem fudendo, cara, sério? Sim, isso aí foi velho, é clássico. Caralho. Que era, tipo, teve uma... O Charles Barkley fez como é que ele chama? Chaos Dunk, que acabou com Manhattan. Ah, eu vi isso daí. É muito louco. Eu lembro desse RPG, assim, eu lembrei. E aí ele nunca mais jogou basquete. O basquete ficou proibido no mundo. Caraca. Michael Jordan é o ditador, tem um rolo assim. É, tem que salvar o mundo. É verdade. Acho que vai sair o 2 esse ano. Caralho. Acho interessante esse revival de jogadores de basquete dos anos 90, né? Ainda vai ter o Shaq Fu também, né, cara? Vai, Shaq Fu 2 vai cara, voltar, Shaq cara. Fu 2, cara. Sabe o que é o pior de tudo, cara? Esse jogo é uma bosta, velho. Shaq Fu é uma merda, velho. É, cara. Mas quem sabe, vai que... Vai que eles conseguem fazer ficar legal. Exato, vai saber. Pô, Shaquille O'Neal, tá ligado? É, cara, ele é muito boa pinta, né, sim, cara? Sim, cara, a gente fina pra caralho, apesar de ser verdade. Enorme. É, apesar de ser muito grande. Bom, muito bom, galera. Temos legal, hein, uma mano? Ótima seleção de jogos, muito loucos que vão lançar esse ano. E é impressionante, né, cara? Porque eu acho que não teria como a gente fazer uma lista dessa, tipo, quatro anos atrás, se a gente tivesse gravado esse podcast, não. Tipo... Não, mano, não, tá, mano. Estourou mesmo, assim, sim, a parada. Sim. Tem, tipo, tá muito acessível, tem coisa, muita coisa, né, faltando ainda aqui. E é isso que a gente falou. Isso daí foi uma pequena lista de, tipo, mano, muitos... É difícil apanhar, que se a gente fosse falar de centenas tudo, cara, de jogos. Fica, mano, porra da noite inteira falando disso aí. Exatamente. Acho que a diferença é que há quatro anos atrás... Os projetos estariam se matando ali nos bastidores para aparecer em algum console grande e agora as plataformas estão se pegando de porrada para ter pra pegar ao contrário, para pegar os indies, né? Pra botar os caras no exclusivo. É isso verdade. Aí, meu, tem que apoiar essa galera é independente, meu, apoiar os desenvolvedores locais. É, exato. Apoia seu desenvolvedor local. É, mas é verdade. Descubra quem está fazendo joguinhos no seu bairro. E jogue dinheiro na cara deles. Exato. É assim que a gente faz com todo mundo, sim, que a gente conhece. Olá, tudo bom? Você é desenvolvedor indie? Toma aqui dinheiro. Toma dinheiro e joga dinheiro na cara deles. Ficou parecendo uma mensagem meio... Apoie o desenvolvedor que é dentro de você. Também é importante. Descubra também. O desenvolvedor no seu coração. Se você quiser desenvolver, desenvolva e alguém vai jogar dinheiro na tua cara, tá ligado? Exato. Talvez. Talvez. Muito bem, vamos... Enfim, cara, vamos encerrar esse bloco por enquanto, porque tem mais coisas interessantes a serem ditas. Porra, pra caralho. E, bom, lá vamos nós sumindo de novo, que nem o voo 370. Ah, não. Depois de alguns segundos, voltamos... Ou algumas horas. Algumas horas, é tudo uma questão de ponto de vista. Exatamente. Voltamos para mais um bloco, dessa vez falando de... Como somos todos amigos aqui, vamos falar de jogos que são legais de jogar com os amigos. Exatamente. Só que não do jeito que as pessoas jogam hoje em dia. É, tipo amigos virtuais. É, não, amigos de verdade, que vão pra sua casa e jogam na sala, tá ligado? É, porque quando a gente nasceu, tá ligado, existia essa coisa de amigos sim. que eram fora que da internet, tá ligado? Você via eles, você via os seus amigos, você via era a cara louco, deles. Né? Era da louco, hora isso, nessa cara. Época. Daí você tipo, chamava o seu amigo pra casa e no videogame dava pra você ligar mais de um controle. Pois é, cara. Acredite se quiser, dava pra ligar mais de um controle. Dava pra duas pessoas jogarem no mesmo videogame, exatamente. Cara, ao mesmo tempo, velho. Isso era muito louco. E deixa eu falar disso, porque é muito louco. Exatamente. É, a gente... Isso foi uma... Sempre foi, acho que, uma reclamação muito... Eu acho que clássica de todo mundo que tem de 20 anos, tá ligado? Que é... Ah, meu, não fazem mais jogos como antigamente de multiplayer. E realmente, tipo, a gente tinha uma... disponibilidade de jogos multiplayer muito grande, sim, né? Cara. Tipo, você colava com o brother... E jogava um jogo, tipo, porque não tinha muito além disso, tipo, ou era single player ou era multiplayer, se era multiplayer, então era, tipo, evidentemente tinha que ser mais de uma pessoa jogando no mesmo videogame, exatamente, tá ligado? Exatamente. Hoje em dia não, hoje em dia, tipo, multiplayer pode dizer uma coisa ou outra, mas exatamente. 90% das vezes quer dizer online, tá ligado? Exatamente, os deuses do multiplayer foram mortos. Jesus Cristo, é frustrante isso, cara. Mas como oferenda e homenagem aos deuses do multiplayer, nós vamos relembrar os jogos multiplayer que marcaram nossas vidas ao longo dos últimos anos. Muito bem. Começa aí você, Daniel. Lógico, começo sim. Pode cara, começar. Um jogo que eu curtia pra caralho, cara, era Power Stone pro Dreamcast. Pode crer. Puta que pariu, jogamos esse jogo, hein? Cara, jogão, velho, jogão. Era puta um belo de um jogo de... Pra quem não lembra, era um jogo de luta. Só que a grande fita do Power Stone é que, tipo... Você podia jogar de 4 jogadores, né? E eles te davam ali um cenário 3D... Levemente isométrico ali, né? levemente, tipo, e daí tinha muitas coisas acontecendo no cenário. Então, sei lá, você tava jogando numa fase que era uma base de submarino. Então, tipo, o submarino lançava uns mísseis e vocês estavam tretando no meio que os mísseis lançavam e tudo mais. Você tinha que desviar dos mísseis. E, meu, qualquer coisa podia te matar qualquer segundo, fora os outros 3 personagens que estavam jogando com você, tá ligado? Exatamente. É o começo do Super Smash Bros, assim, tipo, né? Isso, aquela ideia de todo mundo se socando de um jeito... Ele não é mais novo que o Smash Bros? Oi? Ele não é mais novo que o Smash Bros? Eu acho... É contemporâneo. Ele é contemporâneo. Se não me engano, o primeiro Power Stone é mais antigo. O primeiro Power Stone é mais antigo. Que você falou em Power Stone e eu joguei num Dreamcast emprestado e eu lembro da box art do jogo. Sim, só que, eu lembro. Só que então, minha memória tá meio, sei lá, nublada, porque eu tô vendo o Naruto. Eita porra. Era um cara de laranja, não era? Tinha um aviador. Tinha um aviador. Isso. Eu tenho certeza que o autor de Naruto tinha muito Power Stone e copiou na cara dura. Sim, pá, velho. Mas Power Stone, pô, era um puta jogo louco, cara. E tinha uns minigames também. Era um jogo pra galera, tá ligado? Era muito legal. Ah, tipo, só o lance de... Ah, abriu uma arena aí, se soca. Mas agora tem esses... O cenário tá também tentando te matar. O cenário te odeia também. E olha, você pode pegar esses itens pra matar mais ainda, tá ligado? Era muito legal. Mas você pegava os Power Stone e virava um puta de um monstro e matava mais ainda, tá ligado? É, exatamente. Então era uma fita muito doida. Era um puta jogo. Quem tiver de um Dreamcast, que eu acho pouco provável... Vá atrás desse jogo. E se você não tiver um Dreamcast, faça questão de comprar um Dreamcast pra jogar esse jogo. Tem pra PSP, se não me engano. Tem pra PSP. Pode crer. E inclusive acho que dá pra comprar na loja do Vita. Pro Vita. Louco. Então, bom, quem tiver um Vita. Por favor, compre esse jogo. Só que daí você vai ter que jogar lá sozinho na sua sala com o seu brother virtual. Exato, ali, essa poder, é a parte chata. Tipo, dar um soco no seu amigo porque ele acabou de te. É, tipo, são merdas. Essa é uma machadada, né? Tá ligado? Esses jogos tinha o fator vida real também, de que você podia mostrar o dedo meio pro seu amigo naquele exato momento. Exato. São merda, sabe? E tinha um fator ali também que, tipo. Acho que esses jogos destruíam muitas amizades, tá ligado? Tipo, acho que isso a gente vai entrar mais no assunto depois quando a gente fala sobre 64. Tá, tem umas coisas mais específicas. Mas, tipo, era meio pesado pra uma amizade. Então você sabe que você é amigo do brother mesmo quando você passa por uma fase dessa e você continua amigo dele, tá ligado? Exatamente. Aí e... quando a amizade perdura. Exato, né? Quando perdura tipo a fase do 64, aí, tá, bicho, tu sabe que é brother mesmo, tá ligado? Pode crer, pode crer. Mas enfim, continuando aqui, outro jogo também que eu curtia pra caralho, multiplayer, eu acho que é um dos meus favoritos e que eu não sei por que raios as pessoas não copiam esse jogo. Mais, né? Mais, velho. Tipo, deveriam copiar eles, tá ligado? É. Tipo, daí quando finalmente descobri que o Resident Evil tava tentando fazer uma coisa parecida, e daí descobri que na verdade não é nada parecido. É tipo, versão disso, só que chapado de crack, tá ligado? Eu fiquei muito, muito triste. Que é um jogo que também acho que era do Dreamcast, não era? É, não, ele foi originalmente lançado para o, para o Xbox. Mas a gente jogou no Dreamcast, não foi? Não, a gente jogou no PlayStation 2. Ah, é verdade. Jogamos no PlayStation 2. Bom, enfim, era um Xbox, jogo... Xbox e PlayStation 2, aí o 2 foi só para o PlayStation 2. É verdade, é verdade. Bom, enfim, era um joguinho de terror muito louco chamado Obscure. Exatamente. Que é basicamente bem parecido com esses filmes de terror adolescente, tipo... Galera no na escola. É, tipo aquela galera de 30 anos de idade no colegial, tá ligado? E, tipo, dramas aí e tudo mais. De repente um monstro, tudo mais. Mas só que, tipo, a diferença é que, como você tá jogando o jogo, isso fica muito mais interessante. E dois, eles obviamente não seguiam... Eles só davam essa fachada de ser história imbecil adolescente, porque na verdade era uma parada muito louca e todo mundo morria de uma maneira brutal. Era todo mundo ia morrendo, era, né? Era pesado pra caralho. Era pesado. Tipo, os personagens com quem que você tava jogando, de repente, tipo, você tava lá, da hora, curtia esse personagem. Aí na próxima fase ele era, já tipo, era, empalado por um tempo, monstro não, tá gigante. Tá exato. Mas tinha os clichês, tipo, a líder de torcida, o negro. Tinha. Tudo tinha, isso, cara. Tinha mesmo. O mais legal desse jogo, tipo, que novamente, volto a dizer, não sei porque jogos de terror não fazem mais isso, era um jogo cooperativo. É. Então, tipo, ao invés de você ficar se cagando sozinho, você se cagava com o brother, tá ligado? Porque o que era muito louco é porque, assim, primeiro que é isso que a gente tava falando, se os personagens morriam mesmo, sim, tipo, mesmo às vezes, assim, durante a batalha, do nada, ele podia morrer, tipo, se ele tomou muito dano, e já era. Se você salvou, sim, depois, ele já era, vai morrer mesmo, assim. Era permadeath, sim, num jogo de aventura, assim. E eu acho que era, se eu não me engano, era meio proto Alan Wake, né? Porque, era. Tipo, você tinha que destruir a escuridão, tá ligado? Exato, tipo... você tinha que pegar fita tape, silver tape, pra botar lanternas e sim, tudo mais na sua arma. Sim. Porque você, antes de atirar, você tinha que mirar neles, e aí, tipo, diminuir a escuridão neles. Mas isso não é Alan Wake? Então, era igualzinho. Cara, o Alan Wake pegou isso. É, não, o Alan Wake pegou era isso um exatamente. Era um proto Alan Wake mesmo. Era um proto Alan Wake. Só que mesmo. Daí o Alan Wake não é de dois, então só eles perderam. Só que a brisa é que eles tinham muito de, tipo assim, muitas vezes um jogador ficava, não, vai, eu fico iluminando, porque sim, tinha um holofote, alguma coisa melhor, e o outro, tipo, ficava tirando e tal. Pra, tipo, tinha um lance meio... Você lutava... Estratégia. Você tinha que trabalhar em equipe, não, exato. Mesmo que se você não estivesse jogando com um brother, tipo, você tinha que jogar com um computador brother ali, tá ligado? E mesmo assim... Era um jogo especificamente pra dois jogadores. E eu lembro que foi um dos pouquíssimos jogos que eu fiquei ridiculamente feliz quando descobri que lançaram um 2. Tipo, falei, mano, a gente precisa comprar esse jogo, tá ligado? E é tão igual, tão legal quanto, cara. É tão do caralho quanto, sabe? Tipo, é muito louco. E como eu falei, velho, eu fico surpreso que as pessoas não fazem mais jogos de terror desse naipe, cara. Porque, mano, funciona muito bem, cara. Muito. Jogos de terror cooperativo, cara. Era muito louco. Enfim, muito essas louco. São as minhas escolhas. Boa, prossigo. Boas escolhas. As minhas escolhas são o seguinte. Eu tenho um que eu sempre falei no Amigos do Fórum. E é um jogo que, puta, eu joguei muito, mas muito mesmo, assim. Acho que eu botei muitas horas nessa merda desse jogo. Que é o Battlefront 2. Cara. Que era o Battlefield de Star Wars, né, basicamente. Né? Cara, eu só não escolhi esse jogo porque tinha outros dois jogos que eu queria escolher. Tá pois vendo? É, cara, porque essa é a brisa mesmo. Esse é um puta jogo. É um puta jogo, cara. Eu gostava muito, a gente já jogava muito, né, quando a gente era sim, moleque, tipo, em Lan House, Counter, Battlefield mesmo. A demo tal. Do Battlefield. A demo do Battlefield. Essa passagem não, o Battlefield inteiro. Mas a demo do Battlefield e tal. E era louco que esse tinha a mesma pegada de você tá lá, pum, tá no meio do campo de batalha. Aí você vai ou sai correndo e fica se escondendo, tentar matar os caras, ou tipo, entra nessa nave aqui e era entra uma numa guerra mesmo, espacial, tá ligado? Era uma guerra mesmo. Era muito louco, era muito louco era isso. Era realmente um puta jogo mesmo, cara. Era muito louco isso. E também era muito legal de jogar, de multiplayer, porque ou você podia fazer, inclusive, a campanha principal, multiplayer, e também podia fazer, e também tinha, você podia, naquela época já dava pra entrar na internet com duas pessoas. É verdade. No PlayStation 2 já dava pra entrar com mesmo com cooperativo, com outras pessoas e tal. E, puta, era muito legal de... É, eu gostava, por exemplo, das fases que eram no espaço mesmo, que você entrava, tipo, você tava na sua, na sua nave, né? Que era, tipo, alguma, um flagship. Você, um X-Wing ou um... Depende da sua facção, né? Você tinha isso era muito facções. Louco, você tinha vários... É, você podia escolher, E eram bem diferentes os caras. Sim, pra caralho. Os personagens de cada uma, as classes de cada facção. Aí tinha os rebeldes, que eram contra o Império. Sim. Aí tinha a República. Sim. Contra os robôs lá. É verdade. Os caras comerciais. Conglomerado. Conglomerado social, comercial. A cooperifa da época, tá ligado? Mas a campanha funcionava com co-op online já no Play 2? Não, a campanha principal não tinha online. Era só, tipo, jogar... Tipo, jogar fases aleatórias, uma playlist. Minha cabeça explodiu, eita. Falei, como assim? mas dava pra jogar já, tipo, essas, porra, online já. O cara, porra, no PlayStation 2 já era muita coisa. Não, assim. Esse jogo, mano, era sinistro, cara. Não, era muito louco, era muito louco. E eu, como sempre fui muito, muito ridiculamente fã de Star Wars, pra mim, a ideia de você ser um desses caras aí que pula na nave, vai lá e entra na nave inimiga e destrói, tipo... Tipo, um dos carinhas, tá ligado? É, um dos caras. É importante, você exato. É um soldado. Tanto ali, que tá você tinha a opção até de pegar os Jedi, só que era mó chato, tá ligado? Você passava voando, assim, passando. Cortava geral, nem era tão legal. Cortava geral, era mó chato, tá ligado? Era legal mesmo, tipo, sou um soldado, sabe? É, Stormtrooper, velho. Stormtrooper, se poder ser um Stormtrooper é demais, velho. Exatamente. E um outro clássico dos clássicos da telinha dividida, né? Sim. O clássico da telinha dividida, que é o GoldenEye 007, clássico. Né, cara? Clássico. Puta que pariu, pro Nintendo 64. Isso destruiu muitas amizades. Cara, isso não só destruiu... Cara, foi o... Eu acho que foi o primeiro shooter que eu falei, nossa, eu posso ser bom em um eu shooter, sou bom nisso, sabe? É. Assim, tipo, eu posso saber atirar aqui. Tudo bem que... É, depois, quando eu ia enfrentar outras pessoas que não eram do meu círculo de amizades, eu tomava uma sova nojenta, tá ligado? É, que a sua sorte é que, tipo, você era amigo de gente que jogava muito mal, tipo, eu, tá ligado? Os caras jogavam esse jogo mal pra porra, tá ligado? É uma coisa que faz parte mais do multiplayer local, porque online é muito fácil você achar alguém bom. É. Sim, exato. Quando você chama a galera na sua casa e ninguém conhece o jogo, ou então. Todo mundo só joga quando vai na sua casa. Você é sempre o cara libera, foda. Assim, você é o rei do bagulho, você é foda, ali, cara. Isso é muito legal, não, mas era. E, porra, né, cara, o que falar de GoldenEye, né, cara? Não era... use o job. Mancada, não dava pra usar o job, tá ligado? Puta, era muito louco as fases, o jeito, as estratégias que tinha pra cada fase, tipo, era um jogo que era, porra, comparativamente, ele era muito... Com os shooters de hoje em dia, ele era mal feito pra caralho. Era ruim de atirar. A mira era um nojo, tá ligado? Era tipo... E fora que jogar numa tela dividida em quatro ali era osso. Era osso. Tá nossa, eu juro pra você, cara. Eu lembro de jogar naquelas televisãozinha tubo do CCE. 15 polegadas que ficava na cozinha, tá ligado? Não tinha bagulho mais claustrofóbico que aquilo. Era horrível. Também. E dava, dividia ali e ficava os quatro assim, ó. Jogando, é terrível. E não podia olhar um pra tela do outro, tá ligado? Nossa, tinha isso também. Não podia olhar pra tela do outro. Sendo que era impossível. Tá ligado? Tava no seu campo de visão as outras três telas, tá ligado? Não tinha... não foca, deixa as outras telas na sua visão periférica, tá ligado? E a galera tretava como se tivesse como, sei lá... Tipo, evitar isso. É, como se tivesse como controlar. Ah, eu sei que não tá na sua visão periférica a minha tela. E fora que era tão... Fora que os gráficos, a parada era tão podre que mesmo se você olhasse pra telinha do brother, onde o cara tava, tá ligado? Tipo, não tinha como muito saber, aquela parte da sala, tá ligado? Era igual a porra do mapa. Era igual, Agora, eu lembro, por exemplo, de um mapa que tinha, inclusive um mapa que foi depois pro Perfect Dark, que era a Complex. Ah, clássico. E era muito louco porque eu tinha uma estratégia específica, que obviamente é a estratégia mais básica da fase, que era de pegar as minas de proximidade lá e jogar debaixo das... Porque tinha várias... Nessa fase tinha várias ladeirinhas, assim, tipo passarelas, tá ligado? Uns catwalks, assim. Aí você jogava embaixo, como eram aqueles jogos que o chão era, tipo, um plano, um papel, com textura, tá ligado? Então você jogava embaixo, o cara passava embaixo e morria, né? Eu me e não via, não dá pra isso, você não dava pra ver a porra da mina, né? E dava pra você entrar debaixo de uns picos, tipo, jogar as minas e tal, e saía correndo. Era muito engraçado, cara. Era um puta jogo, cara. Era um puta jogo. Eu me divertia muito com isso aí. Sim, e vocês, games e foda? E é isso, vocês dois, senhores do games e do foda. Acho que comigo ficou a maior parte de Nintendo 64, né? Sim. Por eu favor. Eu tava pensando em que jogo citar e eu descobri que meu cérebro não consegue processar nada de Nintendo 64. É que o 64 é isso, né? Era uma máquina pra jogar com os brothers, tá ligado? Cara, tipo, nossa, e tinha coisas que a gente alugava e nessa época a gente alugava pensando qual desses jogos deve ser muito louco pra gente se pegar de porrada e rachar o bico. É. Você não pensava, nossa, esse jogo deve ser muito bom, a história desse jogo deve ser incrível. Você falava, não, qual jogo é legal pra jogar com os brothers? É o mais propício pra zoeira. Sim, sim. Real. Um divisor de águas na minha vida nesse sentido foi Smash Bros, obviamente. Não, é, como a gente tava falando já. Puta, que Smash Bros. A locadora que tinha perto, tem, né? Ela ainda existe, mas eu não alugo mais. Mas a locadora que tinha lá, ela era bizarreira, assim, né? Nessa época as locadoras faziam umas gambiarras, buscavam os troços do inferno. E eles deixavam as caixas, você tirava uma fitinha que mostrava que o jogo tá lá, e a caixa que eles tinham, a versão que eles tinham era japonesa até. Uhum. Então o Smash Bros. Pra eles chegou muito cedo, porque acho que não saiu simultâneo, né? E eu aluguei aquilo e bateu, porque foi em 99 isso. É. Acho que foi o primeiro semestre de 99. Foi alguma coisa assim. Eu tava na febre desgraçada de Ocarina of Time. Pode crer. Mas desgraçada. Nossa. E grande tinha epidemia. Acabado de estrear Pokémon na Record. Nossa. Puta, pode crer. Aí foi na Record o primeiro que estreou? Foi. Foi no Brasil. Não, foi. Acho que foi. Não, não sei se passava no Cartoon antes. Acho não, que passou no Cartoon antes. Passou no Cartoon antes, eu acho, não foi? É que eu era pobre e não tinha Cartoon. Pode crer. Não, até que tava bom porque eu tinha o Nintendo 64. Né? Então o dinheiro que poderia ser da TV a cabo foi num videogame. Justo. Aí eu olhei aquilo, cara, é impossível. Está o Link e o Pikachu do lado. Se pegando na porrada ali, tá ligado? É, tipo, Mario. Destrói a cabeça de qualquer um, né, cara? Ver esse tipo de coisa. É foda mesmo, cara. Mas, né, tipo, foi muito providencial na época, porque bateu com a estreia de Pokémon. E no Brasil, pelo menos na época, pra mim, na galera, ninguém sabia o que era Pokémon. É, sim. Anunciaram um desenho, ninguém sabia que era da Nintendo, ninguém sabia que era um jogo. Falaram, vai ter um desenho louco aí. Aí do nada tá ele saindo na porrada com a Samus, com o Yoshi. Nossa, pode crer. E, putz, a gente se reunia e ficava horas. A gente tinha um hábito de estourar pipoca. Uhum. Era sempre esse esquema, estourava um puta balde de pipoca. Pegava aqueles temperos de salada, sabe? Tipo, pombo. Sim, cara. Pode crer. Sentava aquilo na pipoca e vamos tempero de miojo, né, cara? Aliás, a gente precisava fazer um episódio só sobre culinária de session de jogo, de tá jogo, ligado? De culinária escrota, né, cara? Porque, mano, molecada, pelo menos nessa época, quando jogava tudo junto, você comia as coisas mais escrotas possível. Porque hoje em dia você vai comer, você vai passar mal, tá ligado? É, não, na verdade. Uma coisa que era bom também era sempre isso. Pra durar bastante refrigerante, não tinha Coca-Cola nem nada. A gente rachava de todo mundo e pegava, acho que era convenção de abacaxi. Uhum. Nossa, porque com o preço de uma Coca 2 litros, a gente pegava 3 convenções. Caralho, que louco, mano. Aí era tipo 50 centavos na época, 2 litros. Isso. Quanto que era? Era tipo uma coisa assim. Uma Coca 2 litros era tipo em 50. Aí era pipoca com Fondor, convenção de abacaxi e o Pikachu descendo raio em todo mundo na tela, a gente se xingando. Era louco. Épico, assim. Mas pipoca com Fondor é um clássico, cara. Fondor, cara. Das sessions, cara. Fondor é um amaciador de carne, tá ligado? As pessoas usavam isso como tempero. Pra velho. Tudo, tá ligado? Pra qualquer bosta. Porra toda, tá ligado? Pesado. Louco. E mais algum jogo está dentro do seu coraçãozinho? Cara, tem muitos exemplos de Nintendo 64, que eu acho que seria injusto focar um só. Pô, fale o que seu coração mandar, cara. WCW. Puta, WCW, cara, acabei minha banda por causa de WCW. Não, na verdade não eu, mas a minha banda quase acabou por causa de WCW, cara. Uma história muito engraçada. Que a gente tava jogando, tipo, os quatro negros. Acho que você tava, não tava? Eu tava, nesse dia. Três negros na banda e o Falcão. Era o meu Nintendo 64, inclusive. É verdade, era o seu, cara. Era o meu WCW. A gente tava jogando WCW, e daí, tipo, eu lembro que eu morri, Falcão morreu, e sobrou esses dois amigos nossos. E daí, tipo, tinha dado algum bug no jogo e o tempo não acabava nunca, tá ligado? Nunca, tipo, travou. Não acabava, e tipo, ninguém morria. Eles tentavam dar um pin ali e tal, mas não rolava, porque, tipo, bugou o bagulho. E daí, tipo, uns nossos amigos, que é um puta de um sádico do caralho, falou assim: ah, mas. Das duas, uma. Ou a gente ou você pega e desiste. E eu ganho pra sempre. Tá ligado? Ou você desiste e eu ganho, ou a gente vai ficar aqui pra sempre. Ficar aqui pra sempre, porque ele não quer desistir por nada nesse mundo. E o outro brother é tão cabeça dura quanto, tá ligado? E ele, tipo, desistir, mano. Você tá louco, não, ele mano? Não queria desistir por nada. A ideia é assim, não. Se a gente parar e pausar aqui, os dois perderam, tá ligado? Tipo, não, né? Tipo, não, se você desistir, você perde. Eles daí, quase saíram na mão, né? Aquela coisa bem porrada. De mangá, de Guerra dos Mil Dias. Cara, eu vi controles voando esse dia, cara. Foi bizarro. foi, cara. Tipo, nossa. Eu acho que alguém tomou um soco também, eu não lembro. Em algum momento, cara. Algum momento alguém tomou um soco. Eu lembro que eu acho que teve alguma treta que, tipo, uma hora sempre me falou, vai se fuder, e deu um soco nas costas do outro. Assim, uma muca. Não foi nem um soco, foi uma muca com os nós do dedo, tá ligado? Uma muca. Você vai se fuder. É aquela porrada seca. Pum. Eu lembro, cara, que essa treta, se eu não me engano, durou, tipo, de 40 minutos a uma hora. E era uma treta que durava, tipo, 10 minutos. A treta de discussão ou de porrada? Não, foi? A porrada toda. Entendeu? Não, o jogo em si não parou. A partida durou uma hora. Nossa. Pois é, cara. Eu e o Daniel, a gente já foi fazer outras coisas. Tipo, foda-se. A gente ficou, tipo, 20 minutos rindo da cara deles. A gente foi, mano, chega. Ficou chato. Os caras gritando, quase chorando. Foi foda. Eles putos. Pra não ficar citando uma caralhada de exemplos, eu vou aproveitar a oportunidade pra deixar uma dica. Opa. Manda, mano. Local, opa, que envolve Mario Party. Na época, que na época pra gente era simplesmente Mario Party. Agora é Party. Mario Party. Mas isso não é uma coisa da época, isso é uma coisa que a gente começou a fazer, sei lá, de uns 3 anos pra cá, 2 anos pra cá. Não, um pouco mais dos 4. Acho aí. Acho que os 4. Funciona assim. Todo mundo, acho que vocês devem ter uma boa noção de como funciona o Mario Party. Sim. O jogo funciona se você tem várias garrafas de destilados. Caralho. E começa, basicamente, a gente tava... Quando a gente fez o primeiro, a gente tava em 8. Pode então, crer. Então, cada controle era uma dupla. Pode crer. Ah, nossa, você jogava ainda em 8 pessoas? Sim, em 8. Caralho. Aí, cada turno, um da dupla assumia. E ficava com a responsabilidade pelos dois. Entendi. E, tipo... Funciona assim, caiu num espaço vermelho, uma dose. Tá, aí tem um mini, chega no minigame. No padrão, o último colocado bebe. Uh-huh. Não, acho que só o vencedor não bebe. Todo mundo bebe menos o vencedor. Escolha, você pode variar. Depende do como filha pode, são regras flexíveis, né? Uh-huh. Aí quem pegar a estrela manda todos os outros beberem. E a partir do momento quando você pega a segunda... Vamos brincar disso aí, cara. Chama a gente pra uma partida dessas porra aí, velho. Sério, isso é a primeira, isso é a primeira estrela. Pegou uma estrela, todo o resto bebe. A segunda estrela, você pode criar uma regra. Caralho. Se cria uma regra? Aí a regra de, pode tipo, ser... se cair no espaço verde, todo mundo... Isso é um exemplo. Sei. Mas daí também, depende do quão filha da puta você... Já aconteceu do cara pegar a segunda estrela e falar, ó... Tirou o número ímpar, bebe. Nossa, mancada. Caralho, mancada, velho. E assim caralho, vai. E esse é o jogo, né? Eu acho que... Meu, não dava pra gente jogar com essas regras quando a gente era moleque, Daniel, porque a gente tinha, tipo, 16 anos de idade. Sim, e a gente jogava com a minha irmã, que tinha 9, tá ligado? Exato, exatamente. Tipo, então, meus pais não iam ficar muito felizes se a gente todas essas regras. Mas, poxa, chama a gente pra uma session dessas aí, meu. Por favor. Por isso que é um fato. Não, estão convidados, certeza. Porra, por isso que é uma coisa recente. Quando a gente fez isso, pra vocês terem uma noção, culminou em nego indo, vamos pra praia, vamos, porque a gente tava viajando, né? Vamos pra praia, no meio da madrugada, vamos. Aí um outro pega o violão e começou a tocar a Legião Urbana. Nossa. Aí do nada um outro, tipo, deita no chão e morre. E aí o outro pega um cacto que corta meu braço, que eu tenho cicatriz caralho, até hoje. Caralho, velho. Mano, chama a gente, cara. Não, ele não só pegou um cacto, ele saiu gritando que ele era o Kratos. É. Não, na verdade o Tuba... Sim, eu também saí gritando que era o Kratos. Só que o Tuba, o Tuba foi, sei lá, razoável. Porque ele pegou uns cadarços, né? Sim. Caralho. Ele pegou um par de cadarços de tênis e fingiu que era as Blades of Chaos. Aí ele ficou girando e falou, eu sou o Kratos, porra. Aí o outro idiota foi mijar na grama... E viu que tinha um cacto no chão, assim. Puta, que ideia de merda, velho. Aí ele, eu também sou o Kratos. Aí ele foi girar, eu tava na frente dele, eu me defendi com o braço. E fez um risco. Melhor do que, melhor que defender com a cara, tá ligado? Nossa, pelo menos, né, que... Caralho, mas foi bom, foi uma vez que o Mario Party não destruiu amizades, ele uniu mais as pessoas. Nossa, cara, que brutal, velho. Brutal. Foi muito bonito esse A gente dia. Precisa participar disso, cara. Exigimos. Muito louco, a Chubb, próxima vez que tiver isso, porra, a gente vai, cara. Isso é louco. Que mais vocês têm aí, vai? Agora é o Tuba, né? Vai, Tuba. Eu tenho Worms. Boa. Oi, velho. Eu jogava no PC, né? Que é meio contraditório, mas... Não. Um lado do outro, mesmo teclado. Dá, é, lógico. Então, cara, é porque até no Xbox a gente joga bastante o Arms Sim, é 2 turno. Do Xbox. É por turno, você usa um controle só. É muito bom, cara. É. Esse jogo é o jogo dos jogos, cara. Do Orbs, inclusive, a gente até... Eu não sei se a gente já falou isso das regras? Podcast, das regras. Não, a gente não falou, cara. A gente tem regras específicas. A gente, tipo, jogou muito, muito tempo recentemente, assim, o Worms. Porque eu acho que era um dos únicos jogos que a gente tinha de multiplayer, tá ligado? Na verdade, porque era um jogo que a gente gostava muito mesmo. Ou por isso também. E aí a gente começou a criar regras, tá ligado? Porque sim, de fato você pode criar jogos, né? Sim, tem até online, tem várias categorias que o pessoal joga. É, sim, exatamente. Tem uma que eu achava muito legal, que você só pode usar corda e granada, eu acho. Lembro. Sim, então. A gente fazia o parecido, que é regra das ruas, tá ligado? Você só pode usar. Lei das ruas. Você só pode usar. Use a 12. A 12 e. E a corda ninja. E a corda ninja e um taco de beisebol. Lei das ruas. E eu tinha um amigo que ele fazia miséria com aquela corda, ele saía de um lugar e ia pro outro. Vai se fuder, né, cara? Na época, a hora a gente jogava pra caralho essa porra, que agora eu esqueci tudo, mas, mano. Nossa. Eu joguei muito isso com um amigo meu aqui, porque era meu vizinho. Pode crer. E um outro jogo que eu joguei muito, que era PC também, mesmo esquema, que é o Heroes of Might and Magic. Pode crer. Nossa, eu não joguei muito. É um jogo de estratégia, assim. Dá pra jogar online, mas ele vinha com um modo, acho que como não tinha muita internet na época, não era uma coisa muito difundida, ele tinha um modo pra você jogar um de cada vez por turno, e demorava pra caralho, mas era muito bom. Que louco, cara. Turno naquela época. E a madrugada inteira jogando aquele jogo. Que louco. Porra, animal, cara. Você fazia tua cidadezinha, tinha que treinar tuas soldados, era um jogo estratégico. Eu lembro desse jogo, eu lembro da caixa desse jogo, mas nunca cheguei a jogar direito. Procurando tesouros e coisas. Pode crer. E é um de cada vez até se encontrar, era tipo umas 5 horas. Louco, que louco, nossa, pode crer. Da hora. Mais algum jogo, senhores, tem pra lembrar aí? Menções honrosas, né? Menções honrosas. Que mais? Como eu falei, eu joguei muito no Nintendo 64. Uhum. Tudo que a gente jogava e tentava multiplayer. Uhum. Eu passei muito tempo da Nintendo, lembro disso agora recentemente, mas eu achava que eu era a única pessoa que tinha alguma estima pelo multiplayer de Star Fox 64. Não, pô, nossa. O multiplayer de Star Fox era animal, velho. É, que jogava muito, obviamente. E depois, Mario Kart, que você terminava no hard, você ainda ganhava a opção de andar de tanque, né? Não era nem no tanque. A de ir a pé. É verdade. De ir a pé com uma bazuca. Tinha uma bazuca. Incrível. Lembro, é? Caceta, velho. Era mó fita, era mó fita. Na locadora isso era lenda urbana, quem conseguir, nossa. É que o Star Fox foi o meu primeiro, quando eu ganhei o Nintendo 64, só veio, não sei porque não veio o Mario 64, como todos os Nintendo 64, não veio o Mario junto, mas eu comprei só o Star Fox, e na época não tinha muito ainda, era meio caro ainda aqui no Brasil e tal. Aliás, é caro até hoje, né, a porra foi dos... Foi caro eternamente. Eternamente caro as porra das fitas. E por conta disso, eu só jogava o Star Fox. E aí eu, tipo, liberei tudo, assim. Tipo, tudo que era possível, sei lá, na primeira semana, tá ligado? Aí depois eu só ficava jogando. Não, tinha coisa pra caralho pra liberar esse jogo. Tinha muita fase, velho, era animal. E várias lendas urbanas, como você falou, de dentro do jogo. Ah, se você atirar lá, no tal jeito, você vai pra outra fase e tal, e blá, blá, blá. Era mó fita. Isso é outra coisa que a internet matou. Hoje em dia, nem como ter um rumor que não, tipo, sabe. Talvez tenha... Tanto que o próprio cara do Phil Fish lá, a brisa do Fez era justamente criar um jogo baseado nessas lendas. De coisas, né? De lendas urbanas. Não, uma coisa que eu lembro com muito carinho são as lendas urbanas de fliperama, tá ligado? De, tipo, se você der um Hadouken e um soco, o brother ele cai na bacia do E-Honda na fase dele, tá ligado? Tipo, porra assim, tá ligado? Sempre tinha uns bagulho muito louco. Tinha uns caras falando, não, se a tela de se o The End de Super Metroid for especificamente número tal, a Samus fica pelada. Certeza. Tia. Não, e falando até em Street Fighter, porra, Street Fighter 2 é um dos melhores jogos, né? É o clássico dos clássicos. Não tem nem o que falar, né? Definitivamente. Tinha muita bolha no época de Street Fighter. Porra, nossa, no Mega Drive. Meu dedo virava hambúrguer, velho. Era isso e Mario Party, né? Que formava a bolha no meio da mão. No meio da mão, porque você tinha que ficar rodando, né? Não era um bolha, era um chagas. Eram estigmas, né? É, estigmas. Era estigmas. Nossa, cara, isso era escroto mesmo. Cara, você tem uma bolha no meio da mão. Era, e você não podia fazer nada, nada. De bater punheta, não, até, tipo, sei lá, escrever. Então, aí que é foda, tá ligado? Tem uma bolha no meio da mão. Quando você é adolescente, tá ligado? Nossa, é osso. É horrível, horrível, cara. Mas outro jogo. Oi, fala. Não, fala, a gente teve essa conversa sobre analógicos, porque o último podcast lá no Games Forum foi sobre controles. Pode crer. Isso apareceu um troço que eu nunca tinha ouvido falar, que quando o seu pino, o analógico do Nintendo 64, ficava muito mole, ou seja, de todo mundo, você colocava grafite dentro daquele buraquinho e ele voltava a ficar normal. É porque você meio que secava a gosma que tinha ficado da sua mão de suor, eu acho, sei como lá, assim, cara. Ficava mais duro, é verdade. Eu já ouvi falar dessa negócio. Eu nunca testei, mas eu já ouvi falar. Que brisa, cara. E quem testou isso lá comprovou, falou que é real? Foi o Hinks, né? Ah, lendas urbanas, lendas urbanas dos jogos. Hoje em dia, muita gente que curte consoles antigos que abre, tem todo um macete de você abrir o controle e fazer o pino ficar tipo, certinho, né? Totalmente certinho de novo. Pode crer. Mas essa de não abrir, jogar grafite lá dentro e funciona. As ideias, cara. Da hora. Mas, ó, um jogo que eu acho que é necessário mencionar aqui, já que a gente tá falando de multiplayer, cara, que é, tá no patamar clássicos dos clássicos aí, junto com Street Fighter 2 e todas essas porra, mano, é o bom e velho Double Dragon, velho. Porra, Double Dragon, verdade, cara, tipo, cara. Passei muitas horas jogando essa merda, cara. Pois todo, é. Cara. Tipo, grande, eu acho que quase todos eles. Não todas quase, as todos, horas. Todas as horas. Você passou todas as horas. Todas as horas de todos os Double Dragons jogando, tá ligado? Dos dois dragões, tá ligado? Isso era um puta de um jogo. Eu joguei muito o port do primeiro. Sim. No Master System. Pode Nossa, crer. Nossa, animal, velho. E era coisa de. Era engraçado. E isso é outra coisa que não acontece muito hoje em dia. Mas tinha eu, meu irmão e minha prima. E eram dois controles, assim. Sim. Aí ia começar o jogo, tava meu irmão com um controle e eu com outro. Uhum. Foda-se, minha prima. E ela queria participar. Aí começava assim e a gente olhava, tem os dois, aí tem a namorada. Ah, a gente, tique. Ó, eu sou o Jimmy, você é o Billy e você vai ser a namorada loira. Era legal. Aí a gente ficava jogando e ela ficava gritando socorro. Porque a gente era muito pequeno, então pra ela isso era divertido. Ah, cara, você apazigou a situação. Ela tava participando da brincadeira. Exato, tá ligado? Você apazigou a situação, né? De um jeito criativo ali, cara. Boa ideia, cara. Animal. Bom, isso tem Streets of Rage também, né? Como também. Menção honrosa aí, porque, também. Mano. Tem que ter. Tem que já ter. Que a gente tá falando de dando rolê pela rua, dando porrada nas pessoas, tá ligado? Nada melhor. Mas ainda bem que a vida real não é assim, né? Tá aí, né? Mas enfim, eu acho que, pô, esse foi um momento saudosista muito bonito, né? Porra, cara. Lembrou. Sim. Momentos legais aí. Isso assim, né? Isso porque estamos considerando literalmente os multiplayer, né, cara? Sim. Porque single player nessa época era pra jogar contra o brother, tá ligado? Você não era tipo, beleza, vou só jogar esse jogo aqui e depois não, contar pro brother, você jogou e vamos comprar notas. Não, né? É um trabalho de equipe. Era tipo, você cola aqui em casa e a gente vai passar essa madrugada terminando, cara, assim, o Final Fantasy. Todas as madrugadas em que eu fiz isso, eu lembro de detalhes de cada uma de tão inesquecível, cara. Que era. Sim, nossa, cara. Não, cara, a gente, de história de jogar todo mundo Silent Hill. Silent Hill, 2, cara. Nossa, Silent Hill. Tinha muita história, mano, muito legal, né? É, cara? Foda, cara. Uma das últimas vezes que eu fiz isso. Ó, pra vocês verem como faz tempo. Foi, tinha acabado que saiu Resident Evil 4. Pode crer. Que na época era exclusivo do GameCube. Pode crer. A gente alugou, chegou um amigo do meu irmão lá em casa. Uhum. Isso era, ele só foi dar uma passada lá porque ele tava, era caminho. Uhum. Isso era umas 8 da noite, a gente tava começando o jogo. Aí ele sentou no sofá e na época, porra, Resident Evil 4 quando saiu foi um absurdo, assim. Uhum. Sim, sim. Não parecia jogo de GameCube. Era, mano. Ele, sentou no. Ele olhou pra TV e falou: que porra é essa? Aí a gente explicou e falou: ó, vamos fazer o seguinte, eu não joguei muito, faz a parte que eu já fiz aí, faz o começo até onde tá, pode fazer aí o que eu já fiz pra você conhecer o jogo. Uhum. 6 da manhã a gente tava lá. É lógico. Eu já fiquei, acho que 3 dias jogando Wind Waker. com brothers também. Um amigo meu tinha um GameCube, eu comprei o Wind Waker, não vou na tua casa agora. Só saiu daí quando a gente terminou essa porra. E foi assim, ficamos 3 dias jogando Wind Waker. Cara, isso é muito louco. A gente varou a fim de semana então, jogando Metal Gear também. É, do Metal Gear também. Era Metal Gear, o primeiro, foi um lance assim também, que eu não tinha PlayStation. Um amigo meu chegou lá em casa com um PlayStation, ó, troquei com esse jogo muito louco. Você não sai com essa porra daqui enquanto a gente não terminar essa. É, lógico. É, sempre assim. Foi também 2, 3 dias direto só. Cara, o brilho é que a gente tá fazendo isso com Mass Effect agora, né, cara? Exato, a gente ainda tá fazendo isso, a gente tenta manter essa tradição, a gente tá fazendo isso com Mass Effect agora. Sim. Inclusive, e é super divertido fazer isso. Cara, o brother tá muito bad trip. Nosso brother tá, tipo, 100% renegade. Ele tá mal pra porra, cara. Ele deve estar, tipo, 98%. Mas ontem à noite eu bati o 100%. Bateu o bagulho? Caralho, nunca vi ele tão mal, tá ligado? Ele tá tenso. Eu recomendo muito que todo mundo jogue de galera os jogos do David Cage. Ah, eu queria. Quem tiver verdade, um PlayStation cara. 3, faça isso. Chama todo mundo e joga Heavy Rain e Beyond Two Souls. Porque, tipo, é o único jeito, né, cara? É dessa forma que eles funcionam. Sim, porque cara. Tudo que é irritante e péssimo sozinho virá motivo de riso. Gostosas risadas, sim, deliciosas risadas, cara. Nossa, sim. Ah, louco. Cara, sim. Isso foi um bloco delicioso falando delícias. Porra, cara. Muito. E falando em delícias, vamos. Para aquele bloco aqui, para o bloco saboroso. Sim, yes. Daqui a pouquinho voltamos com o bloco mais saboroso de todos os tempos, de todos os navios e. Bom, enfim. E agora voltamos com toda aquela crocância, cremosidade e misto de texturas e coisas que explodem dentro da sua boca. E traços de... Traços de nozes. De nozes. De nozes. Uhum. Como vocês podem adivinhar. Exato. Esse é o momento das perguntas. Yes. Nossas queridas e amadas perguntas. Perguntas. Você quer ler as perguntas? É, eu vou, acho que eu vou ler, hein. Lê as perguntas. Acho que eu vou estar lendo aqui, então. Manda ver, esteja lendo. O Johnny Cotts, que sempre... Acompanha aí, né? Johnny. É Knots ou Knots? Eu acho que é Knots. Knots. É, ele manda aqui, quanto tempo de barba tem o Danibas, cara? Olha, falar real pra você, cara, eu não vejo a minha cara faz 10 anos. É, cara. Tipo, óbvio que de lá pra cá eu tenho aparado minha barba, ela já foi de diversos tamanhos diferentes, mas tipo... E formatos também. Sim, formatos diferentes, mas eu não faço ideia que cara que eu tenho. É... Faz uns 10 anos, tá ligado? Faz tempo. Nossa, verdade. Eu fiz 10 anos ano passado, cara. É, 10 anos de barba ano passado. Ano passado, meu orgulho de dizer. Aí, ó. Eu fiz 10 anos ano passado, eu pensei, você nasceu de barba, hein? Sim, isso, na verdade foi isso. Ele saiu, todos os médicos olharam e falaram, meu Deus, esse homem. Meu Deus, ele é um homem. Não, um menino, é um homem. É, exato. Parabéns, você teve um homem. Ah, um menino? Não, um homem. Ele nasceu de barba já. Foi isso que aconteceu. Ele tá indo cortar madeira, tá ligado? Aos 2 anos de idade. Próxima pergunta. Marco Batistucci, Diabo de Terno. O que vocês fazem quando tão pra baixo? A gente sobe, né? A gente sobe? É, normalmente. A gente pega e levanta. quando vocês estão na bad, vocês jogam alguma coisa? Vocês ouvem alguma música específica? O que vocês fazem? Cara, eu... Depende do quão pra baixo. Porque tem um nível que você fica totalmente improdutivo. Sim. É, tem níveis mas, e níveis. Tá ligado? Mas numa leve melancolia, assim, particularmente, eu acho que é o melhor estado psicológico pra escrever. Ah, é verdade. Uhum. Verdade. Tem níveis, né, que nem você acabou de falar. Acho que tem certos níveis que, tipo, você pode criar coisas muito boas, mas daí se você passa desse nível, cara, você, tipo, bota a cabeça na mesa e existe apenas, tá ligado? Eu acho que boa... Leve melancolia estimula a criatividade sim, de um jeito caralho. Bizarro. Sim, é absurdo mesmo. É verdade. Isso é bem real. Que resposta filosófica. Foi bonito, nossa, foi bonito. Poético, eu diria. Gostei, cara. É, o Arthur Eloy, com que outros rappers ou celebridades do pop vocês gravariam uma música com? Porque, pra quem não sabe, o Daniel tem uma música gravada com... Com o Snoop Dogg. Com o Snoop Dogg, né? É. O nosso gangsta. É real. Sim. Sim. Eu nunca vou falar não pra essa pergunta. Nunca. Mas com quem eu outras não pessoas... Então, exatamente. É, com quem outras pessoas? Você, Daniel, com quem você gravaria? Bom, tirando minha participação com o Snoop, cara, porra... Deixa eu pensar. Cara, eu sei um que assim, é que ele morreu, né? Mas eu tenho certeza que você gostaria muito de, já que falando do Snoopy, você gostaria muito de gravar com o primo dele, Nate Dogg, né, cara? Sim, cara, eu adoraria ter uma música com um refrão cantado por Nate Dogg, cara. Pode crer. Um refrão do Nate Dogg ia ser lindo pra mim, cara. É verdade, verdade. E você, Falcão, com quem você gostaria de gravar um som? Puta, cara, não sei, velho. Bom, como perpetuando, acho que... A gangsterice. A gangsterice. Não sei, cara. Eu acho que seria inevitável, se fosse fazer alguma participação, seria inevitável fazer com o Drake, né? Porque ele faz participação em todas as músicas de todos os álbuns Mas de todo mundo. Mas por que o Drake... Né, que, tipo, eu não gosto dele também. Então, eu volto com uma pergunta, tipo, por que as pessoas gostam do Drake, cara? Eu não sei, essa cara. É uma dúvida que... Ele tem aquela cara dele de deprimido o tempo não, todo. Mas mesmo, né? Mesmo se ele não tivesse aquela cara de deprimido, eu não entendo por que as pessoas gostam dele, tá ligado? Tipo, eu não sei também. Do nada, cara. Ele vira... Mas ele tá em todos. Ele tá em todas, cara. Participação tipo, especial em tudo, cara. Todos os CDs de rap que eu vi lançados nos últimos 3 anos tem um Drake ali, é tá ligado? É bizarro tipo, isso, cara. É surreal isso, cara. Não entendo essas porra. Mas e vocês, caras? Quem vocês gravariam, se vocês pudessem? Músicos, vocês gostariam de fazer uma participação? Sérgio Malandro. Sérgio Malandro, porra, cara. Boa resposta. Ia ser muito louco o gravar com o Sérgio. O Faustão tem um som com o Sérgio Malandro, sim, cara. É verdade. É verdade. Ia ser muito louco mesmo. E você, Marcelos? Tô pensando. Eu acho que eu gostaria de... Uma participação especial no refrão só de Nietzsche, assim. Do Nietzsche? É. Você tá lá gravando rap e de repente entra o Nietzsche e fala umas paradas pesadas. Nilizando tá o bagulho, tá ligado? Nilizando, ele ia deixar o som mais pesado, eu acho. Um pouco, eu acho que sim. Muito bem, muito bem. O Leonardo do Calça mandou aqui. Comer coxinha pela ponta ou pela bunda? Cara, essa é uma discussão que todo mundo... Cara, o que tanto faz, né, cara? Depende do dia, eu não, acho. Não, nem fudendo. Tem gente que leva a sério, como Marcelos, pelo por exemplo, tá ligado? Cara, explica, Marcelos, o que, que você acha sobre isso? Se tiver conjectura? Alguma mulher ouvindo, aliás, a dica é unissex, né? Se é unissex isso. Se você estiver procurando um parceiro amoroso e ele come a coxinha pela bunda, foge. Esse cara não é bom partido, tá ligado? Se for uma pessoa muito atraente, assim, serve só pra uma curtição ali de momento, mas não serve pra compromisso sério, não é uma pessoa confiável. É assim que quer saber se vale a pena dar uma coxinha pra pessoa, ver como é que ela come. E observa bem por onde ela começa, porque é pela ponta. É psicológico isso. É pelo mamilo, cara. É pelo mamilo. Cara, deixa o... Ele é paciente o suficiente pra ir apreciando a massa, deixar o melhor pro final. Você vê que esse cara vai respeitar o ritmo esse da relação. Pensem nisso. Justo. Boa resposta, cara. Boa Sim, resposta. Gostei, cara. E você, Tuba? Não, pela ponta, sempre. Aí, ó, viu? Pelo visto é unanimidade, né? Eu tenho que responder outra coisa, né? Muito bem. Muito e quem bem. Come pelo meio? É, isso que você... Pega pela metade assim. Assim, e quem come de uma vez só, por exemplo? Tipo, não, puxa aí depende, tem aquelas bem pequenas. Que... então, tipo coxinha de aniversário, tipo, não, exato. Não tem como você pegar e comer, tipo, optar pela Mas... pontinha ou pela bunda, você tem que pegar e... Tudo, tá coxinha, tudo é pontinha e bunda, né? Então, não tem como julgar muito se a coxinha é muito pequena. Mas particularmente eu sinto falta de ver o frango surgindo. Você gosta de morder e ver que o frango tá lá dentro. Turno 1 aparece o frango, turno 2... Termina, manda o resto. Justo, justo. Anderson Neto mandou aqui. Tem uma boa, princesinha do pop. Sou eu, inclusive, princesinha do pop. E aí, princesinha? Já tem planos pra como gastar o seu tempo de desempregado depois que sair do Kotaku e antes de assumir o bang louco lá? Sim, eu estou nesse exato momento aproveitando. Hoje o Daniel viu, eu cheguei aqui, Daniel, tô de férias. Aí eu fiquei jogando videogame o dia inteiro quando ele tava trabalhando, fiquei enchendo o saco dele. Mas eu não tô fazendo nada, cara. Tô jogando, acho que eu vou aproveitar. Eu ainda meio que tô trabalhando, porque ainda tem que resolver as coisas pro site que vai começar, do site da Red Bull, que vai começar mês que vem. Mas eu tô, mano, tô aproveitando bastante, cara. Faz 3-4 anos quase que eu não tiro férias, eu tô aproveitando. Curtindo assim, as férias. Tô dando rolê, tô fazendo coisas em horários inusitados, esse tipo de coisa. Bom. É bom, né? Bom. É bom. Aproveite suas férias, que é importante. Uhum. O Yuri Bileschi mandou: eu e a esposa estamos com planos de irmos morar um tempo no Canadá com os moleques. Se possível, gostaria que o campeão dos campeões contasse mais sobre como foi sua experiência familiar naquelas terras. Eu acho que o campeão dos campeões sou eu, não sei porquê. Nossa, sabe? Pois é, também não sei. Naquelas terras gélidas. Tipo, seus pais foram para lá, certo? Por que eles foram? Quanto tempo ficaram? Quantos anos você tinha? Etc, etc. Tá. Eu falo bastante sobre essas coisas, mas é rápido assim. Eu tive a oportunidade porque o meu pai foi conseguiu um emprego lá. Então a companhia conseguiu trazer todos, levou todos os móveis e tudo mais. Era pra eu ter ficado aqui, porque eu tava na faculdade. Sim. Mas aí eu mandei tudo a merda e falei, foda-se, fui fazer faculdade lá. O que eu recomendo pra quem quer morar lá é que constitua a família, porque assim, se você não tem... se você, por exemplo, se não for esse caso, por exemplo, o seu pai está indo para lá e você consegue dentro da família conseguir um visto, o melhor jeito é você tipo deixar pra, claro, para o governo canadense que você é um jovem casal e quer constituir família no Canadá e você quer trazer a cultura do Canadá para os seus filhos, esse tipo de coisa. É isso que eles procuram, tá ligado? Quero. E eles também procuram empregos específicos, tipo engenheiros, advogados, arquitetos, médicos, são esses coisas mais específicos assim mesmo, porque artista ele já tem um monte lá, entendeu? Se você for tipo, ah, não, eu quero ir pra lá escrever roteiros e não, eles já têm Nickelback lá, eles não precisam de mais, tá? Exato, ele já tem muito, já tem as merda lá, não precisa. E mesmo porque não faz, eles não é isso, não é essa ideia mesmo assim. A ideia, se você for emigrar pra lá, é essa. Sim, é muito gelado. Os meus pais passaram 6 anos lá, eu fiquei 5. Eu nunca mais quero morar lá. Eu gostaria de. Eu gosto do Canadá, Montreal, que foi. Eu morei em Montreal e Vancouver, são cidades muito legais. Mas é frio pra caralho, cara. Tipo, a gente acha que, tipo, a gente acha bonitinho, né? Quando bota um casaco, ai, neve. Cara, neve é uma coisa que é legal nos primeiros 5 minutos. Depois você quer matar, tá ligado? Imagina, tipo, porque neve é igualzinho areia, tá ligado? Não. Só que mais maçudo, assim. E frio, tá ligado? Frio mesmo, assim. Não é legal. Fica sujo, fica tudo sujo. A cidade inteira fica nojenta. É zoado. Não é tão bonito, assim. Não é romântico, tá ligado? A galera tem uma visão poética, assim, na neve. Tem, né? Cara. Tipo, galera... Não é... Sabe, quando você tiver bêbado saindo da balada e tiver menos 27 graus e você não tiver dinheiro pro táxi e você tiver que caminhar 10 km até a sua casa, você vai entender que é uma merda o frio. Não, né? Tem nada de poético na neve. Porque tá, que suas mãos vão demorar 2 horas pra voltar. Por isso que existem bandas de black metal. Exatamente. Sacou? Você tem que lembrar que o frio foi o precursor de bandas terríveis. Bjork tá aí por causa disso. A Bjork existe por conta do frio incessante da Islândia, entendeu? Fez ela fazer essas coisas. Exato. Não funciona, não é uma coisa... Tipo, olha o Brasil, entendeu? Tipo, a nossa cultura é baseada em bunda, sexo e coisas bonitas, porque, tipo... E ritmos alegres, porque aqui tem sol, entendeu? E porque a gente tá rindo das pessoas que têm neve. É que sem sol, quando sai sol... As pessoas que ficam nesse discurso de ai, odeio o sol, volta logo o frio, nunca passaram por isso. É, exatamente. A imagem de frio que tem aqui é fundir em Campos de Jordão. Vai se fuder, cara. Vai fazer um fundir com os amigos. Exatamente. Agora, se você realmente é um país de oportunidades, se você trabalha nessas áreas, como eu falei, e se você de fato quer constituir sua família lá, eles realmente te dão muitas oportunidades, mas faça tudo direitinho, não vai lá na loucura de vou passar 3 meses e tudo mais, porque é mó trampo mudar de país. Eu tô resolvendo faz 4 anos, eu acho, que eu me mudei, e eu tô resolvendo treta até hoje. Os caras estão vindo atrás de você. Eles estão vindo atrás de mim até hoje. O príncipe e a princesa do Canadá. Exato. Eles mesmos. Mas, enfim, vá fundo, procure. Tem sites do próprio governo canadense para brasileiros sobre imigração. Procura aí no Google Canadá, imigração, Brasil, umas coisas que você acha bastante informações, que eu acho que é o melhor jeito, assim, de ir atrás. E já me delonguei muito aqui. Vamos para a próxima pergunta. Jefferson Rodrigues: caras, o que acham das HQs de Scott Pilgrim? Comprei uma edição e achei muito da hora mesmo a história sendo bestinha. Cara, história do caralho, cara. Esse quadrinho é muito louco, é a história do caralho. É o seguinte, Jefferson, eu tenho a Ramona Flowers, eu tenho ela tatuada na minha batata da perna, cara. Foco é Thug Life Scott Pilgrim. Eu sou Thug Life Hardcore Scott Pilgrim. Cara, esses quadrinhos são animais, velho. Eu curto muito o Scott Pilgrim, principalmente pelo formato dele. Sim, sim. Esse formato... de game, de chefão, e de você contar uma narrativa através dos chefões que você tem que enfrentar e cada chefão significa na vida particular do personagem. Eu acho muito louco. E disse um dos coaches que tem no box lá que a gente tem, tipo, mano, é o grande épico de uma geração. É um grande épico de uma geração. Ele reúne a linguagem da nossa época, as ideias da nossa época, tipo, puta, ver o cara lá sofrendo pra ter uma banda, ensaiando na sala, é uma coisa muito... Uhum. muito icônica pra mim, assim, de tipo, de tanto de bandinha que a gente ficou total, cara. E no Canadá, ela, ainda exemplo. Mais que, tipo, eu descobri Scott Pilgrim justamente quando tava morando no Canadá, ver os negócios e, tipo, eles falando sobre neve e tudo mais, foi muito especial pra mim. Eu achei louco, a minha primeira experiência com Scott Pilgrim foi justamente quando você trouxe, tá ligado? Uh-huh. E você falou, mano, esse quadrinho é muito louco, eu olhava assim, meu... Ele não parece ser muito louco. Não parece, tá, é tipo, meio eu falei, tá, vou ler, né? Já que ele tá falando tanto dessa merda, né? Eu fui ler, assim, e falei, mano, que puta história adolescente besta. É. De repente, porrada, tá ligado? De repente, é super poder. É, né? Scott Pilgrim, eu sem saber o que que era. É. Eu só vi, ah, é legal ler. Eu comecei a ler, ah, legal a historinha adolescente também. E de repente, no final, muda tudo. Exato, acho que esse é o melhor jeito de você conhecer o quadrinho, tá ligado? Eu fiquei muito puto que no filme eles mostraram já no trailer, né? Tinham que fazer um filme pra galera achar que é um romance adolescente. Sim, né? Exato. E lá no meio pensar, pô. Eu fiquei feliz do jeito que eu conheci o bagulho, porque, tipo, meu, totalmente me pegou de surpresa a parada, tá ligado? Sim, sim. Eu fiquei muito feliz de ter conhecido, assim. E o filme é do caralho também, e o né? filme é do caralho, bom. Mesmo porque ele foi escrito com o Brian Lee O'Malley. É verdade. E que o Brian Lee tava terminando o último livro uhum. do Scott Pilgrim, quer dizer, o penúltimo agora, né? Na época era o último, agora ele vai fazer mais um. Mas era o penúltimo livro do Scott Pilgrim, ele fez junto com o filme, então foi tudo meio que combinado e tal. Sim. E tem aquele lance que o Scott Pilgrim começou a porra da era das como é que é? Multimídias, não, das... Transmídias. Exatamente, né? Que é... O lance de Scott Pilgrim é que ele vai além só do quadrinho, né? Teve quadrinho, jogo e filme. E todas as animações também. As animações, eles estão todos ligados, assim. Sim, isso, sim. Tipo, isso é impressionante. E assim. É legal também do filme que, tipo, pô, eu uso dizer que tem certos aspectos do filme que eu gosto mais do que no quadrinho, tá ligado? Sim, sim, porque dá pra trabalhar melhor no filme do que no quadrinho mesmo. Tipo a treta dos japoneses lá. Sim, exato. E eles souberam aproveitar isso muito bem, eu acho. Cara, então, pra quem não conhece, puta, vai fundo no Scott Pilgrim, eu curto muito, muito mesmo, assim. Sim. Lê tudo que... Puta quadrinho. Tipo, são tretas adolescentes levadas de uma forma dramática, mas muito interessante. Sim, assim. Cara. Não, e aquele lance também, tipo, não só os quadrinhos, tipo, curtam todos os outros bagulhos, tipo, exato, jogue os jogos, o jogo tá, assista o filme, tá ligado? Tipo, é tudo muito legal, cara. É verdade. O Rodrigo Guarizo, grande Guarema, mandou aqui. Se vocês fossem solteirões e encontrassem um bebê na porta de casa, qual o nome que vocês dariam pra esse bebê? Gerald. É um bom nome pra um bebê encontrado na porta de casa. Sim, cara. Vocês dariam algum nome específico, caso fossem lhe entregados um bebê? Pensando. É uma coisa tem importante, alguma... né, cara? Vai que de fato isso acontece, é bom já ter esse nome na ponta língua. Tipo, imagina, você abre sua porta. Gerald, você! Você chegou. Você chegou, finalmente. Em referência a amigos, eu acho que seria Jurema ou Afro. Afro. Afro ou bebê. É. Chama ele de gordo, velho. Gordo. Gordo é um bom nome também. Muito bem. Elcio Perazini Neto. O Elcio, não sei. Netinho. Netinho lá da Zona Leste. Fudido. Vocês mantêm pequenas corridas diárias para manter o cu perfeito? Nunca. Não só eu tenho o cu perfeito, como eu fico puto que tem muitos nas minhas andadas de Cooper. Eu sempre quero comprar cookies, mas eu sempre estou sem dinheiro e nunca tem ninguém querendo pra dar cookies. Pra te dar um cookie. Né? Porque, cookie é bom, ninguém quer dar. Ninguém, né, quer, cara, dar um cookie. É horrível isso, é muito chato. Sim. Muito bem, o Davidson Medeiros mandou. Assistiram o Nymphomaniac, né? Nymphomaniac. Eu assisti e engraçado pra caralho, cara. Eu não ouvi. Cara, é um filme, tipo, é um filme de humor negro, assim, porque eu comecei a rir no meio do cinema, tava tudo mó sério. Ah, estamos aqui consumindo arte, sabe? Uhum. Tipo, eu fui no Reserva, acho que assisti, sei lá. Aconteceu isso comigo na Paixão de Cristo. Você começou a achar. Cara, quando eu assisti Paixão de Cristo, um cara vomitou no meio da sessão, foi lá. Começou a fazer piada, dar risada no meio do filme, tinha uma velhinha do moral, ficou muito puto. Mas eu ouvi rumores, eu não assisti. Mas, tipo, eu ouvi dizer que é engraçado de verdade. É engraçado, assim, de verdade. As pessoas não riem, as pessoas que não riem são as que não estão entendendo. Exato, mas juro pra você que foi o que eu senti também. Porque o que acontece, basicamente, assim, o Lars von Trier conseguiu dar um jeito de fazer um filme. Eu acho que ele fez assim, eu quero fazer um filme onde eu discuto várias coisas chatas pra caralho, tipo pesca, tipo relacionamentos, tipo as relações melódicas de cada instrumento de uma composição clássica, esse tipo de coisa, tá ligado? Eu quero fazer um filme falando sobre isso. Só que ele falou, mano, ninguém vai assistir essa porra desse filme e vai todo mundo me encher o saco. Ele falou, já sei, vou fazer um filme sobre uma ninfomaníaca, e vai ter várias cenas pesadas de sexo, só que no meio eu vou botar tudo isso. E é isso, tipo, a mulher começa a contar os negócios, não, porque eu, quando era pequeno, eu achava os homens e blá blá, e ali já começa, não, porque a pesca e blá blá blá, do nada, o cara interrompe e começa a falar sobre pesca, sobre técnicas de pesca de fly, tá ligado? E assim, ele fica passando, tipo, o filme inteiro é isso, tá ligado? Uhum. Mas você vê as duas partes ou só... Ainda não, eu quero ver a segunda parte. E, tipo, juro pra você, cara, eu comecei a rir, tem uma parte da... que é com a Uma Thurman, inclusive, que ela aparece... que ela é uma esposa traída e tudo mais, que ela traz os filhos pra, tipo, pra ver o apartamento da amante do pai dele. E daí ela começa a aloprar muito, assim, ó, lembrem bem desse quarto, que é aqui que o seu pai e a prostituta gostam de ficar trepando o dia inteiro. É mó pesado, só que é muito engraçado, assim, tipo, você não deveria estar rindo daquilo, mas você ri, sabe? Então, quem não assistiu, assista, porque é realmente muito engraçado. Não é tão pesado, é, assim, tem umas cenas de sexo explícito, mas... apesar de tudo, o mais engraçado não é o sexo. É muito bom. É, o Paulo Kunze. Oh, que nome legal. Vocês acham que 12 anos de escravidão ganhou apenas por medo da academia ser racista em escolher outro filme? Ou melhor, vocês acham que eles mereciam? Eu não assisti o filme. Eu não assisti o filme nem os Oscars, cara. Nem os Oscars. Os Oscars falar. Vocês assistiram? Eu vi só o Oscar. Só o Oscar? E cara, como foi essa comoção? Como participante negro desse episódio. Desse episódio. Eu acho que é muito difícil. É, seria muito difícil ser considerado racista por causa disso. Uhum. Sim. Porque a tendência era mais acontecer o contrário. É. Porque eu não lembro em que ano que Brokeback Mountain era o grande favorito. Pode crer. E não ganhou justamente porque por tocar num tema polêmico e abranger uma minoria, assim. Então acho que era mais fácil acontecer o contrário do que isso. Isso é verdade, isso é verdade. Eu não vi ainda, eu não ouvi nem falarem bem desse filme, pra falar a verdade. Cara, eu só fui ouvir falar desse filme a partir depois dos Oscars, assim, quero falar bem real pra vocês. Mas vamos ver e a gente conta pra vocês. Foda-se os Oscars. E aí a gente pediu lá no meio do nosso... dos nossos comentários. Nossa enxurrada de perguntas. A gente pediu pra mandarem perguntas específicas pros senhores dos games fodas aqui que estão conosco. Será que vai vir perguntas? Vai vir, vieram três perguntas, cara. Três perguntinhas aqui. A primeira, aliás, o Bruno Isidro fez as duas primeiras. Ele mandou aqui. Bruno Isidro, lá, pra quem não conhece, jornalista de Manaus, de games, ele mandou: como o Games Foda é bem próximo de diversos estúdios indies, vocês já pensaram ou pensam em talvez criar a marca Games Foda Games? Que é meio um trava-língua, quase. É, ter um jogo próprio, enfim, tirar Nintendo da falência. Olha só, cara. Eu acho que foi uma pergunta capciosa, viu, senhor Bruno Isidro? Sim, cara. Não é assim. Aliás, inclusive, falando desses negócios de falência, antes que vocês respondam isso, falando desses negócios de falência da Nintendo, saiu uns dados recentemente que fizeram um balanço das economias da Nintendo, né? Justamente que ficou todo mundo preocupado, que não tá vendendo. E descobriram que eles têm de reserva, assim, de grana intocada, 10 bilhões. É, eles podem ficar, tipo. De dólares. Eles podem ficar até 2048. É, uma fita assim. No prejuízo, perdendo muita grana. Eles vão ficar de boa. Eles vão ficar de boa, tá ligado? Tem uma cena do Cidadão Kane que o Foster fala justamente isso, que ele tá tomando esporro. Então, nesse ritmo eu admito que eu vou ser obrigado a falir daqui uns 60 anos. É muita grana, cara. Não tem essa, tipo... Cara, é o que eu sempre digo, cara. A Nintendo, velho. Os caras são boludo pra caralho. Faz muito tempo que eles estão fazendo isso, faz muito tempo que eles estão ganhando muito dinheiro. Cara, muito que eles são boludo pra pô. Eles criaram o Mario, tá ligado? Então. Não tem. Não se preocupa, tá ligado? Tipo, e assim, e eles falaram até, mesmo que se acabar esse dinheiro, digamos que some esses 10 bilhões, e aí eles podem ainda vender toda a infraestrutura da Nintendo, que isso já vale mais, sei lá, 5 bilhões, sim. E aí tem todas as franquias que eles podem vender, tá ligado? Pois é, cara. Não tem, mano, é fonte infinita de dinheiro ali. Não sei porque as pessoas se preocupam com a Nintendo tanto assim, tá cara. Ela tá melhor que todo mundo aqui. Exatamente. Cara. Faliu já. Meu moto tá faliu. Mandando currículo. É. Mas então, e aí, vocês planejam lançar jogos próprios, assim? Ou fazer um selo de games? Um selo, acho que não, mas eu faço jogos já tem um tempo. Trabalho, eu tenho um jogo que eu fiz na época do Homem Barata, que é o Elevador Bizarro. E como foi isso? Como foi essa experiência? O Tutuba, sem querer puxar saco, mas ele era indie antes do termo indie ser cunhado. Olá, cara. Esse é o Olho Voador Bizarro, que é um jogo em flash, ele é de 2005, isso, né? 2005. Caralho, cara. Caralho, meu. Que fita. Ele, o pessoal da Doug, conheceu ele antes de mim. Caralho, meu. Fui falar com os caras, você fez olho bizarro, é? Olho bizarro. Olho bizarro. Joguem esse jogo, enfim. Eu não sei qual é o endereço, mas se vocês entrarem no nosso site e fizerem o Konami Code, o jogo é abre. Ah, sério? É? Ah, caralho, aí, ó. Aí, ó, pra, é bom saber. Dica pra galera. Eu faço jogos, eu pretendo continuar a fazer jogo, mas não sei se a gente vai chegar a usar o selo Games Foda pra isso um dia. É, o Tuba, ele anda participando bastante das maratoninhas, né? Tipo Ludunder, esse tipo de coisa. Ludunder. Só que a gente tá acumulando... Você acaba acumulando, né? Se vocês sabem mesmo. Você tá escrevendo sobre videogame, você acaba acumulando um know-how legal sobre como a parada funciona. Sim. E tem gente, sei lá, a gente conhece na equipe mesmo. Tem gente que desenha, tem gente que escreve muito bem. Não, a gente nunca pensou em fazer nada junto. Isso que é interessante. Pelo menos a equipe de vocês é meio completa, tá ligado? Tem várias pessoas que fazem várias coisas e dá pra juntar, tá ligado? A gente nunca juntou a gente, então. O Tuba tem essa ideia, vamos juntar todo mundo pra melhorar abordar de um jeito muito louco essa ideia do Tuba. Acho que isso a gente pode experimentar só pela zoeira um dia. Tá? Lógico. Ou seja, enchem um saco deles que eles façam um jogo. Fazem isso um pode jogo. Ser essa, uma possibilidade. Essa é a regra. O Isidro mandou outra pergunta, que é: como vocês acham que o tal jornalismo independente de games que vocês fazem pode melhorar o cenário de jornalismo de games por aqui? O que falta para esse negócio de escrever sobre joguinhos crescer? Vou deixar essa pergunta com vocês. Não vou nem tocar. Tomem aqui esta pica. Essa pica é sua, vai. Pra crescer, eu acho que a gente é o melhor exemplo. Porque a gente é obrigado a conciliar essa porra com um monte de emprego fora, de demissão e esporro de chefe por ficar fazendo outra coisa. É, eu sei como é isso. Então eu não sei se o termo crescer que ele diria era justamente prosperar. Né? Duas coisas diferentes aí. Mas eu acho que, obviamente, quem tá no sites que, sei lá, não são independentes, entre aspas, não pode tocar nesse assunto abertamente, mas eu acho que tem uma coisa que muita gente não pode fazer que a gente faz, é que a gente não tem, tal coisa nem rola você escrever, porque pode pegar meio a mal por N motivos. Sim. Não é só, tem essa imagem meio tosca de que jornalista tem rabo preso com publisher ou desse estereótipo, não é isso. Não é isso. É simplesmente que tem coisas que pegam mal. Sim. Profissionalmente falando, claro. Tem coisas que pegam mal. Sim. Eu acho que, como a gente não tem isso com ninguém, uma coisa que eu venho notando é que a falta de limites, ou a gente mesmo dar os nossos próprios limites, às vezes serve de referência. Eu não sei se tanto pro Kotaku, ou pro Arena, ou pro outros sites, mas a gente vê outros sites que também são independentes, que adotaram, sei lá, uma abordagem mais descontraída. Pode crer. Ou uma coisa mais fora da caixa de, por que tem que ser só notícia tal e review tal falando que é bom e que é ruim? Uma vez por bimestre, um artigo com uma opinião um pouco mais própria. Disse é uma coisa mais, não igual a gente, mas uma coisa mais autoral. Sim. Eu acho que o que a gente acrescentou foi no sentido de que não um site de games, é o seu site que você calhou de você estar ali falando sobre videogame, então que tem a sua cara, né? Sim. É, não, a gente entende um pouco isso por conta da Max Rebo, nesse sentido de, não é que a gente parou e falou, beleza, agora a gente vai falar de games específicos, ou é isso e tal, a gente tenta encontrar um jeito bacana que a gente gostaria, não sei se isso funciona também pra vocês, mas pra gente é assim, vamos encontrar um jeito bacana de falar das coisas que a gente gosta. Exato. Pra gente foi fazer quadrinhos e nos quadrinhos falar sobre games, tá ligado? Porque era o que era a nossa referência foi a gente passar anos e anos e anos, como a gente tava falando no bloco anterior, jogando videogame juntos e fazendo piada o tempo todo sobre os jogos que a gente tava jogando, tá ligado? Então, isso, e a gente também sempre curtiu muito quadrinhos, então umas coisas meio que acabam juntando a outra. Agora, em relação ao futuro do jornalismo e tudo mais, eu acho que o jornalismo em geral, não só o de games, está passando por um momento de reflexão, de entender qual é o seu papel. Eu acho que a gente se pergunta muito pouco qual que é a função que a gente, tipo, pra que que a gente tá fazendo isso, sabe? Tipo, pra que que você tá botando aquela notícia de que saiu aquele jogo, saiu aquele trailer, ou que o review desse jogo é desse jeito e etc, sabe? Eu acho que a gente não se pergunta muito esse tipo de coisa. É, e é isso que eu acho que falta um pouco. Tipo, pra que que você tá fazendo isso, sabe? O cara que vai ler, você quer que o cara entenda o quê quando ele lê aquele seu texto? É, eu acho que isso é uma coisa que vale a pena pensar, muito além só de o futuro do jornalismo de games, ou pra onde tá indo, ou pra onde não tá indo. Isso é uma coisa que eu tô vendo que tá mudando de uns anos pra cá. O pessoal parou de fazer review e dar notinha e falar do gráfico e coisa. Sim, isso mudou muito bastante. Menos. E se for pensar, porra, olha aí os... É, a gente tem aí os exemplos bem ativos ainda do Fabão, do Pablo Miyazawa, que não estão mais no jornalismo de games específico como eles estavam antigamente, mas eles faziam um jornalismo que era completamente diferente do que a gente fazia, e isso não é faz muito tempo, tá ligado? Isso faz tipo 10 anos, sei lá. E era completamente diferente, ou seja, ainda está mudando, né? Ainda não tem como falar o que é exatamente e que existe um formato único, ideal, sei lá. Eu acho que seria legal repetir essa pergunta, não pra gente, mas pros outros jornalistas, né? Porque é uma coisa que eu já tive curiosidade, porque de quando a gente começou só como Twitter, a gente sempre fez bastante sucesso em nichos, né? E um nicho que pegou muito forte foi entre a galera que escreve. Sim. Entre a galera que trabalha escrevendo. Uhum, uhum. E a gente reparou que com o tempo a coisa foi ficando mais fluida, mais solta, mas eu não vou ser tipo egocêntrico de falar, foi por nossa causa. Uhum. E eu também me sinto muito cuzão de chegar na pessoa e falar, a gente mudou alguma coisa pra você. Mas é uma curiosidade que às vezes bate, assim. Pode crer. Então, eu acho que é isso também. Acho que além de pensar num modelo e tudo mais, eu acho que tem que pensar numa coisa que funcione pra você. Do que você gostaria de estar escrevendo ali, sabe? Acho que é isso que é uma regrinha boa, assim. Muito bem, uma última pergunta aqui, a última pergunta do dia, que é do Felipe Dottori, o doutor Felipe aqui, falando sobre o mercado indie, como vocês acham que ele vai se desenvolver? O Greenlight acabou não dando lá muito certo para os estúdios mais nanicos, e a própria Valve deu indícios de que vai terminar com o esquema. Como vocês acham que poderia funcionar um novo sistema para suplantar este anterior? Vocês acham que o Steam Greenlight deu tão errado quanto ele tá falando? Eu acho que ele tá melhorando. A Valve tá modelando ele ali aos poucos. Hoje foram aprovados 75 jogos, eu acho. Pode crer. Então, eu acho que é isso que é. Porque eles começaram com a ideia, eles deixaram que, tipo, claro que era um experimento, né? Uhum. Que eles estavam fazendo, e aos poucos eles estão conseguindo melhorar isso. Eu acho que melhorou muito. Mas, assim, isso vale, não é só pro, isso não vale só pro Steam Greenlight, mas para todo o mercado de games, como a gente está falando, abriu muito para indies em geral, entendeu? Então é de interesse das empresas trazer das publishers trazerem esses jogos independentes para dentro, sim, né? Sim. Tipo, pro catálogo deles. Eu acho que deles. O que rolou é que deram muita responsabilidade para a Valve, né? Ficou a impressão de que o Greenlight era o Messias. E ele não foi, muita gente ficou decepcionada, mas eu acho que ele não tinha obrigação de ser. Uhum. Ele uhum. tinha obrigação de, sei lá, tentar. E a gente conhece gente, por exemplo, do pessoal da Joymerce que a gente falou agora há pouco, eles não estariam no Steam hoje se não fosse a exposição do Greenlight. Claro. É verdade. Mas eu acho que aí tá uma parte que é uma função que pode ser exercida pelo jornalismo e que não é o tipo de coisa que simplesmente acontece, que simplesmente está acontecendo, e o jornalista noxia. Ele pode dar essa visibilidade porque ele acha que vale a pena. Uhum, uhum. Que poucos sites grandes vão atrás de jogos que ninguém conhece e fala, todo mundo precisa prestar atenção nisso. Sim, isso daqui sim. precisa de destaque. Sim, sim, acho sim. que isso é uma coisa que tende a acontecer mais. Acho que essa, inclusive, meio que misturando as duas perguntas, essa é uma função do jornalista aqui, uhum. de games. Pegar jogo que ninguém conhece, que acha que merece mais do que tá ganhando e expor pra galera. Ainda na pergunta anterior, acho que quem tem um site, quem quer montar um site, uma coisa que tá acontecendo agora que não acontecia antes, é que, sério, toda cidade Não é todo o país, toda a cidade tem gente desenvolvendo o jogo. Jogos. Tem gente desenvolvendo sim, jogo isso é bem verdade. Tem GDA se organizando, sim, tem grupo tem jam, de debate, grupo. Tem jam. Bem real. Então tem chance de você estar numa cidade da puta que pariu e você não quiser um jogo que ninguém nem sabe que sim. existe. É, a parada é um expandiu pra caralho, né, de sim, uma maneira, sim. cara. É absurdo isso. Total. É muito louco. E em relação, acho que geral, a isso de pra onde vai os indies daqui pra frente, tipo... Eu acho que isso já está sendo traçado. Está mostrando que eles estão ganhando mais espaço. Ou seja, esse lance... Eles continuam sendo independentes na sua forma de produção, tá ligado? Mas agora eles têm esse grande suporte das grandes publishers que estão olhando para eles e estão trazendo. Uhum. Nem sempre vocês falando isso. Ah, mas tem... Os estúdios nanicos e tudo mais. Cara, é assim com todo tipo de mídia, tá ligado? Tipo, não, tem um bilhão de bandinha que você tá tocando agora numa garagem. E exato. Um produtorzinho, um moleque, deve ter uns moleques de 12, 13 anos exato. Agora fritando no computador, descobrindo uns sintetizadores claro. Novos, tá ligado? E eles só vão fazer sucesso daqui a muito tempo, quando fizerem 100, 200 exato, músicas, entendeu? Exato. E jogo é assim também, cara. Você demora um tempo pra pegar, você tem que fazer muita coisa, muito erro e tentativa pra tem você uma chegar frase lá. Que eu não lembro de quem que é, algum desenvolvedor aí, mas é que os primeiros 20 jogos que você fizer vão ser uma merda. É. Então faz logo esses 20. Exatamente. Solta esses 20 e foda-se, né? E é bizarro, tipo, cinema também. A verba que é dispensada em produções porque tem um limite nessa verba do Ministério da Cultura pra vamos investir no cinema nacional. Sim, sim. E o tanto de filme do caralho que abre espaço pra comédia romântica sim, assim, sim, e esse tipo de coisa. Pois isso acontece em toda parte. Não, com certeza. Isso é... Não, acho que o fato de que tem um monte de estúdios nanicos que não estão conseguindo publicar os seus jogos só mostra que, na verdade, tem muito jogo sendo feito. Sim, né? Exato. E é isso só. Muita gente fazendo bagulho. Muito bem. E fosse todas as perguntas? Fosse todas as perguntas. Maravilha, cara. Muito bem, foi bem crocante, eu diria. Crocante, cremoso. Curtiram? E tava delicioso. Crocante pra vocês? Pô, tá. Deliciei. Deliciou? Foi muito delicioso. Bem. Maravilha. Maravilha. Que delícia. Então, cara. Vamos acabar? Vamos acabar com esse broco e daí a gente vai acabar com essa porra toda. Beleza. Agora voltamos para aquela última parte do nosso querido navio pirata, após toda essa crocância, todo esse mar de nostalgia. Foi uma delícia. Foi uma delícia, cara. Eu estou me sentindo deliciado. Vamos terminando por aqui, mas antes de terminar por aqui, temos aí umas dicas. Ah, claro, como sempre, né, cara? Sempre coisas legais para vocês fazerem, ouvirem, assistirem. Exatamente. Sentirem. No fundo da alma. No fundo da alma, no âmago do seu ser. Rolou, para quem acompanha aí o que a gente faz, postamos nesta última terça-feira, no navio pirata de número 4, a gente convidou o Jorge Scholl e a Cláudia Senli, que são quadrinistas que fazem um livro, acabaram de lançar um livro belíssimo que a gente conseguiu comprar na FIC, chamado Mosquito. Que é muito louco. Que é muito louco, e a gente publicou o primeiro capítulo aí na íntegra. Ontem, terça-feira. Na verdade, anteontem, né? Já que hoje não estão... é. Exato, amanhã. Exato. Hoje não é amanhã. Hoje amanhã é amanhã, na verdade. É ontem. Exato. E. Nossa. Pesado. A gente vai achar o avião da Malásia daqui a pouco. Exato. E eles, o pessoal. Bom, a Mosquito foi já lançada em algumas feiras de quadrinhos. Sim. Mas ela ainda não foi lançada oficialmente e vai começar a estar nas lojas a partir da semana que vem. Mas o lançamento oficial da Mosquito vai ser agora, nesse sábado, dia 22, às 15 horas, na Gibiteria, que onde... fica. É bom, fala fica na Praça Benedito Calixto 158. Exato. E é ali perto do metrô Clínicas, inclusive. Exato, perto da Teodoro Sampaio ali. E o Jorge e a Cláudia vão estar lá dando autógrafos eles e prometeram trocando... até brindes. Prometeram brindes? Prometeram brindes. Pelo que eles têm postado ultimamente no Facebook, eles estão preparando algumas coisinhas legais pra vocês. Exatamente. Então, pô, colem lá e apreciem o rolê, porque, meu, a galera é muito gente fina e o quadrinho tá do caralho, então... E vai colar vários quadrinistas vai colar uma galera. De São Paulo aí também. Inclusive a gente. Estaremos lá. Estaremos lá. Se vocês quiserem colar lá pra apertar nossas mãos suadas e falar eu odeio o trabalho de vocês... Pode fazer isso. Podem fazer isso. A gente aceita numa boa. Numa boa. E essa foi a dica da semana. Sim. Simples, fácil, direta, rápida. E senhores games fodas, o que, que a gente tá ouvindo hoje? A gente tava ouvindo aí uma japonesice pesada aí, meu. Sim. Indie Rockers aí. Cê... Conta, o que, que a gente tá ouvindo aí, hein? Isso é Go Go 7188. Ou se você for o Mucioli, Go Go na Night Hat Hat. Ah, exato. Caralho, eu ouço essa banda há uns 6 anos, eu nunca sabia que era isso. Naná, It Hat Hat. Isso. Caralho. Essa é pra galera da quebrada do Musa ali. Essa é uma das poucas bandas japonesas que eu não conheci por causa de anime. Caralho. Ela é simplesmente uma banda japonesa boa, ela não toca em abertura de nada que eu saiba. Uhum. Tipo, não é porque tipo, não, nem toda banda japonesa toca em anime, né? É bom deixar tipo, isso claro. Não é uma seleção, não é só, tipo, as bandas japonesas boas vão pra introdução de anime. Não é assim que funciona. Não tem essa triagem. Né? E foi bizarro que... Eu curtia esse som e eu nunca tinha reparado. Um dia, muito antes do Games Foda existir, eu encontrei com o Tuba quando ele ainda morava em Curitiba. Pode crer. Eu olhei pra camiseta dele e eu falei, cara, isso é uma camiseta de Gogô? Aí ele é o... Como? Vamos fazer um site juntos? Exato. E então nasceu o Games Foda. É isso que surgiu. Um brother nosso trouxe do Japão aquela camiseta, né? Que louco, velho. Que louco. Eu trouxe do Japão. Lembrei de uma dica, posso dar uma... Lógico, dicas. Minha namorada tá organizando há um tempo um collab de artistas para desenhar todos os personagens importantes, pelo menos os mais legais, marcantes assim, sim, de toda a série Final Fantasy. Exatamente. Exceto talvez pelos online, né? Acho que 11, ninguém liga pros online. É, o 11 e o 14 estão fora, mas todo o resto entrou. Exato. Daqui, acho que o único daqui que não tá participando é o Falcão. É verdade, é porque eu não desenho. Você pode escrever um poema sobre ele. Eu vou escrever um poema do lado. Você pode pintar com palavras. Pior que isso aconteceu no FIC, tá ligado? É no FIC tinha um cara que tava pedindo pra desenhar um jacaré. Aí mas Daniel, não um jacaré, o jacaré. O jacaré do El Chan, tá ligado? Não é um jacaré. E aí o Daniel desenhou, de fato, o jacaré do El Chan. E eu fiz um poema do lado sobre o jacaré, tá ligado? Porque era o que eu sabia fazer. Aí eu fiz um poema improvisado. Que bonito. Pintou com palavras. Eu pintei com palavras. Então, mas é, o collab do Final Fantasy. Então, tá todo mundo aqui participando, né? É. Sim. O Daniel tem. Eu estou. Quem? O Daniel pegou o Cid do 7. O Cid do 7. Eu peguei a Lena do 5. Da hora. Eu tô com o Zidane do 9. Boa. Boa. E funciona assim: tem um doc no Google que tá lá a planilha com os personagens. Posso mandar e-mail pra ele. Então, tem bastante personagem que ainda tá liberado. Às vezes você é muito hipster e, sei lá, eu sou fanzaço do Final Fantasy 3. Certeza que tem bastante personagens por aí, mas mesmo dos mais famosos ainda tem. Então, você desenha bem ou se você simplesmente quer se divertir, cola aí, liga a nós que provavelmente... Tem um e-mail pra mandar? Então, acho que é melhor no e-mail dela. É Shana, o e-mail do site, né? shana@gamesfoda.com. .net. A gente posta isso, inclusive, no Tumblr hoje, no Tumblr pra vocês hoje. Pra galera analisarem e mandarem as suas artes. Exatamente. Divertidas. Uma coisa é bom lembrar. Você vai garantir o personagem. Você não precisa mandar o desenho, ó, eu quero tal personagem no desenho. Você vai reservar o desenho pra você e não tem prazo. Desenha aí. Desenha ele, sei lá, num prédio inteiro da Paulista, se você quiser. Tira a foto e manda. Exatamente. Boa, cara. Vai ser da hora esse collab aí, estou aguardando ansiosamente. Bom, a música, né? A gente acabou terminando de falar a música. A banda Go Go 7188 ou Go Go Hit Hat Kill Do. Isso aí. O nome da música é? É Ukifune. Ukifune, maravilhoso. Ou Ukifune, né? Ukifune, tanto faz, né? U-K-I-F-U-N-E. É isso aí. Estará no Tumblr para todos ouvirem, curtirem e desfrutarem da niponicidade. Exato. E agora vocês gostariam de fazer o velho jabá? Fala aí para vocês, onde as pessoas podem encontrar mais Marcelos e mais Tuba? Mais Marcelos ali perto do Jaçanã. Mais Tuba, sei lá. Pelo Rio Pequeno ali. Ou fora dos lugares reais, onde eles podem encontrar digitalmente. Bom, tem o nosso site, que a essa altura vocês já devem ter deduzido que é gamesfoda.net. Tem o Twitter, @gamesfoda. Uhum. A gente começou com o Twitter. Foi onde tudo começou. Onde tudo começou. Muito bem. Então a gente tem o Twitter, tem bastante destaque, né? Até mais que o Facebook, mas tem uma página no Facebook também. Pode crer. Que é facebook.com/gamesfoda. Uhum. Tem um Tumblr, que é gamesfoda.com. Tem tudo, foda-se. Que tiver games foda de vocês. É. Joga games foda no Google que você encontra várias fitas. Sim, sim. Aliás, um dia desse no meu trabalho, o cara perguntou qual o nome do seu site. Ele digitou Games Foda tudo junto. A primeira página inteira era de resultado nosso. E ele falou, cara, você manja muito de SEO. Eu pensei, que outro Games Foda era pra aparecer? Exato, né? Que eles querem que apareça? Né? Você manja muito de dar um nome pra um site. É. Assim, tá ligado? Mas é isso, a gente tá aí escrevendo sobre joguinhos, sejam eles indies ou não. Sim, a gente tem muitos reviews, realmente muitos reviews, porque agora a gente tá com uma equipe de 8 pessoas ao todo. Ó, oh, caralho. Sem contar o Faquinho. Ah, é verdade, tem o Faquinho. E o Jurassic, seu Jurassic que entrou hoje. Quantos... E o podcast de vocês? Ah, sim. Toda segunda, às 9:30 da noite, a gente grava o podcast ao vivo. Maravilha. Dá pra ouvir a gravação ao vivo, obviamente, e participar. A gente lê, tem coisa que a gente é burro e esquece as pessoas que estão falando na hora. Boa, então boa. É bem legal. É toda segunda, 9:30 da noite, no Twitch. twitch.tv/gamesfoda. Ou no caraca, site mesmo, cara. Tem o um link lá. Ah, sim, no site a gente faz um post já com o player do Twitch, embedado. Pra quem quiser ouvir direto no site. Maravilha, caralho, lembrem-se disso, galera. E pra quem não lembrar, a gente vai postar no nosso Tumblr também. Todas essas informações. Todas as informações. E falando em Tumblr, você gostaria de fazer o nosso jabá? Verdade, o nosso jabá. É bom a gente fazer o nosso também. Sim, que é. Pra quem quiser mais Max Rebo, então, pode sempre confiar no eterno link maxrebo.com. Eu digo eterno porque eu comprei esse domínio por 10 anos. Então, eterno durante 10 anos. Eterno durante 10 anos, maxrebo.com. Você pode também participar do nosso Convés da Max Rebo lá no Facebook, que é o grupo do Facebook que a gente, inclusive, é onde as pessoas mandam perguntas. Sim, e mandam indagações da vida, não é? Discutir ideias, fazer amigos. Exatamente. Fazer inimigos. Isso também. Dividir pornografia também. E fotos de corpos. Exato. É o facebook.com/grupos/convés da Max Rebo, tudo junto. Tem também a página em si da Max Rebo no Facebook, facebook.com/somosmaxrebo, também tudo junto. Exato. E o Twitter, que também estamos sempre lá, @maxrebo_. Fácil. Exato. Moleza. Fácil, simples e seguro. E bacanudo de lembrar. Exato. E ficamos por aqui. Vamos... Semana que vem temos mais Navio Pirata. Mandem suas perguntas, lembre-se sempre. Exato. E bom, é isso. Acabou. É isso aí. Muito obrigado, Games. Muito obrigado. Fodas, muito obrigado pela participação em cima hoje. Da hora. Mais agora uma sim, vez. Eu posso realmente falar que foi sempre uma honra. Agora sim, sempre. Agora você pode falar que foi uma honra, cara. E esperamos vê-los o senhor mais vezes aqui. Mais vezes. E chame a gente pra essa partida de Mario Party. Exatamente. Bucaneira aí, velho. Na boa, cara. Parabéns, que parabéns pela vaquinha, fiquei muito feliz. Oh, muito obrigado, cara. Obrigado. Eu vi que eu acho que teve alguém no Games Foda que apoiou, inclusive. Foi o senhor, não foi? Foi a senhora. Muito obrigado, senhor. Muito obrigado, cara. Muito obrigado. E muito obrigado, inclusive, aos ouvintes que apoiaram a gente. Que porra, foi louco, cara. Foi louco, a gente já vai comprar semana que vem já todos os equipamentos. A gente vai gastar tudo em droga e puta, cara. Exatamente, esses são os equipamentos. Mas não, é sério mesmo, a gente vai comprar todos os negócios e muito obrigado, vamos continuar aí fazendo esse trabalho. Exato. Muito obrigado, até semana que vem. Até semana que vem e vamos erguendo âncoras e indo embora. Isso. Falou. Abraço. Falou. Tchau, tchau.